Jota Quest ao vivo. O navio irá à loucura com o Jota Quest. Na moral, na moral. Jota Quest é uma brasa, mora. E se quiser saber pra onde eu vou? Dois mega shows com o melhor da história do rock nacional. Onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Navio do Energia na Veia, temporada 2018. Cabine já à venda. Garanta a sua com preços de primeiro lote. A GC Brasil. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. Temporada 2018 do Cruzeiro da Veia. Realização Energia 97 e promoção. Que bom todo dia vai ser right now, non-stop in music. Oito anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 que também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do ali. Histórico e atual Estádio 97. Olá, chegamos! É o dia do café, porra, meu Deus! Dia do Elixir, acabei de publicar a foto. Dia do Elixir. Publica. Já começou. Pra você sim, me... Boa tarde. Me corrigir, eu vou dar com o microfone na cara. Dá a primeira que a gente comenta, Dodô. Presta atenção, não é na cabeça, é na cara. Bate, vai estragar. Dá na cara. Dá na cara. Gente, deixa eu falar um negócio. Estragar a cara. Às vezes o Domênico... Ele é meio... Presta atenção no que eu falo. Chama a Cristina Rocha aí, que é casa de família, hein? Cristina Rocha é minha amiga. Mas você sabe, ali... Não é mal dela, não. É o personagem que ele faz. Às vezes o Domênico faz esse personagem meio brutalhão. Eu sou tranquilo. É grosseiro. Grosseirão, né? Posso falar assim... O Domênico, gente, é uma moça. É verdade. É uma moça. Olha só, o Domênico é uma moça. Eu posso comprovar isso. Você não tem razão, Ale. Eu posso comprovar isso porque quando eu cheguei aqui no estádio... Olha o que você vai falar, hein? É verdade. Ele foi tão amoroso comigo. Ele foi tão... Ah, eu sou tranquilo. Não, eu sou, mano. É quase louco. Eu queria concluir o raciocínio. Tá difícil. Eu posso falar isso de coração aberto. O Dodô é a melhor pessoa do mundo. Se precisar, ele tira a calça dele e dá pra você. Domênico! Isso é verdade que eu já comprovei. Sim, Domênico. Mas é verdade, ele eu já fiz isso já. Ah, você já tirou a calça? Já, já fiz. Tirou a calça e deu pra ele? Já, não, pra ele não, mas pra uma moça que ele conhece bem, que contou pra ele. Ah, juiz, por quê? Alexandre. Mas ela me pediu. Ah, ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo, ele falou que eu faço isso. Eu tô acostumado a fazer já com muitas moças aí. Já chegou em crente. É essa moça? Isso, Domênico, me chama com a esposa agora. Essa mulher dele. Esse é o momento carinhoso dela. Nesse momento, Ale, a sua encrenca, a dona encrenca pergunta, mas ele vai lá pra fazer que tipo de programa? É com o Domênico ou é um programa de rádio, né? Exatamente. O que você falou é verdade. Ruim. Teve uma moça que vem aqui, acho que foi hoje, ontem. Ontem passou uma moça que é um ouvinte. Sim. Tirou foto com o Silvio Ribeiro. Aí ela falou assim: Eu tenho meio medo de você, porque você é meio bravo. Eu falei, eu não sou bravo. Falou isso, eu Domingo? É calminha. Aí ela falou, realmente, você não é bravo. Você é calminha. Calminha é tua mãe. Ô, juiz. Ô, Domênico, já que você é falou... calmo, trouxa. Domênico, você falou em mocinha, queria... Olha o que você vai falar aí. Manda um abraço pra Kátia Fonseca, que estive lá no Mulheres hoje. Você teve lá no Mulheres? Falei muito do Estado 97. Verdade, fui lá, divertidíssimo. Bacana, muito bom. Bacana. Legal. Mas é um dos programas de maior expressão da Gazeta. E não, eu estudei com o filho dela no Colégio de Santa Clara. E ela ia buscar ele lá. E ela não lembrou de mim, mas enfim. E de verdade. Ah, lembro não. Não, não lembro. Esse eu fui vestido de Lucas Luco, que é o vestuário que eu estou agora. E parabéns ao Sombra, vestido de Menudos. Também. Vestido do quê? Uma camisa gola V com os pelos saindo, com uma jaquetona. Você tá num estilo, eu vou falar um bagulho pra você, Sombra. Tá da hora, velho. Ele é ligado nessa coisa de roupa, né? Não, mas eu tô te elogiando, pô. Ele é ligado, né, cara? Que você veio de saia, quer falar do Sombra. Uma calça rasgada ainda. Você veio de saia? Eu. Ó, azedou, hein, com a Jax, hein? Mostra aqui, Sérgio. Putz, ó. Que isso? Ah, não. Isso chama estilo, é uma marca de roupa. Estilo. Pô, estilo rude. É, parece que pegaram o cara e esfregaram no arame farpado. Pelo amor, ele vem com a blusa da tia dele, absurdo. Aquela, o cara usa calça assim, absurdo. Não, Sombra, de vestidinho, somos estilosos. Né? Hã? É não, mas não tava porra. Rasgada nem no joelho, nem no cotovelo. Isso foi hoje à noite. Você quer tá carona ainda, né? Esse pessoal que usa calça meio rasgada, vou te falar, hein? O que tem? Esse assenta. Esse rasgado no joelho. Essa modinha agora. Assentada, hein, ô Dodô? Se não é, tá no cursinho, Dodô. Não, já tem alvará. Essa modinha aí de camisa comprida é muito gay, né, velho? Calça rasgada. No, também, muito bichona. Nossa. Olha, eu e o Sombra estamos com a calça rasgada, mas respeite. Perdemos Rudy Landucci. Esse vestidinho que você tá usando, Rudy, pelo amor de Deus. Eu vim fantasiado de Jimmy Solero. Pegou a camisa da Anitta. Rasgadinho no joelho, nossa. Só os dois joelhinhos, A resenha tá boa. Mas a gente vai agora com as manchetes. Como não tivemos jogos, né, que aconteceram, então hoje acredito um pouco mais de dinâmicas as manchetes. E o Santos, como esqueceu do Santos. A gente vai fazer uma abordagem um pouco maior aí, em virtude de multas e brigas, mas... Jogo Sombra. Não, teve baile ontem. Baile, baile. Eu entendi, eu não teve jogo. Como não teve? Não, teve, mas não teve um monte de jogo, né? Rodada, porque a semana. Porque a semana tá legal, teve jogo na segunda, na terça, na quarta. Vai ter na quinta. É jogo da semana. Hoje o Ajax perdeu, né? Perdeu o Ajax? Perdeu. Ajax 2 e o Sol 3,50. Mas na vida real mesmo, o Manchester United foi campeão da Liga Europa. Gols de Mkhitaryan e Pogba. O Devin Neres entrou. Campeão da Sul-Americana deles, né? Isso. E salvou o ano, né? Porque vai pra Champions. Salvou o Mourinho. Salvou o Mourinho. Lá tava meio... Mkhitaryan, um grande destaque, né? Do United. É. Veio do Borussia Dortmund. E hoje tem Lampions League, né? Tem. A final da Copa do Nordeste. Lampions League. Que maldade. Não, o apelido da Copa. É apelido. Bahia Esporte. É, tá bom, então. Olha o respeito. Vamos ao apelido dele. É lá, Bento. Vamos ao Santos. Boa, seu Capricha. E aí, RG? Tubarão. Você viu? Tubarão quase soltou, velho. Lembra? É, eu queria falar com você sobre o David Braz. Né, Tubarão fora. Você sempre aqui fica... Sim. Quando eu dou a escalação do David Braz aqui, é um jogador que tem feito bastante gols. É o famoso chupa RG, né? Não é chupa. Aqui o jogador tem melhorado, RG. Fez gol no final de semana, ontem mais dois gols. Vitor Bueno jogou muita bola, primeiro lugar do grupo. E só para completar, quem estava interessado, Vardívia foi emprestado para o Galo. Acabou a novela. Acabou a novela. Tá certo. Certo? O Galo que... Não, vamos falar do Santos. O Peixe fez o que tinha que fazer, pegou o time mais fraco do grupo, o Cristal, quebrou lá a cristaleira. Quebrou tudo. Tinha que ganhar bem. Eu coloquei no meu Twitter antes do jogo lá. Eu vi, parabéns. É o jogo pra golear, é o jogo pra te convencer, ganhar bem. Porque isso dá moral, né, cara? Isso afasta os disquimidices, aquelas coisinhas que neguinho gosta de ficar enchendo. Os mano. O saco aí, os anti, né? Gosta de ficar publicando. Então acaba com essa novela logo. Ganhou bem, muito bem. Ganhou e convenceu. Lamentavelmente, e infelizmente, é a Vila Belmiro que, porra, torcida decepcionante. O futebol do Santos, a apresentação do Santos ontem merecia uma torcida maior, né? Aí depois reclama que vem o jogo para São Paulo. É, então, mas... É belo comentário. Aí, né? A gente não sabe, Mota, a gente não sabe se, é bela inserção, isso, se isso se deve a, de repente, muitos jogos na Vila Belmiro em sequência, e aí o trabalhador também não tem mais essa grana para ficar bancando, né? A gente... ou se está muito caro, a gente não sabe. Agora, a única coisa com certeza que a gente sabe, que a gente está testemunhando, é que é muito pouca gente para assistir jogo na Vila Belmiro do Santos. Então, se aqui, volto a falar, se aqui no Pacaembu você tem condições de ganhar mais dinheiro, você tem condições de botar mais público, porra, vem pro Pacaembu, velho. Paciência, é a vida, é assim que tem que ser, não adianta. Agora, concentração total, muda a chavinha, brasileiro, pedreira, difícil pegar o Cruzeiro, não vai ser fácil não, mas tem que ir aproveitar esse lance aí de estar jogando em casa e arrebentar, velho. Continuar aí para ficar encostado lá em cima. O goleiro aí do Sport Cristal, hein? Desculpa, jogou bem, eu vou que lá, belo time Sport Cristal. Né? O Viana é brasileiro, goleiro. É naturalizado, né? É, goleiro drive-thru. Por que drive-thru? Você chega, ele entrega. E foi, seu Ben? Foi bem o Vladimir Hernandes na vaga do Lucas Lima? O time como um todo foi bem, né? Tudo bem. É alto, né, o Vladimir? Sabe quem eu gostei, Henrique? Não sei se você gostou. Eu gostei do Vitor Ferraz, do Bueno e do Ricardo Oliveira. Sim, o Vitor Ferraz também tinha que jogar. Você não mede pelo adversário. Se você for medir pelo adversário, você vai falar, porra, aí vem aquele papo, ah, mas era o Cristal, né? Você tem que medir o que o jogador está evoluindo, né? O que o cara está... Então, o Vitor Bueno, o Vitor Ferraz, o próprio Ricardo Oliveira. Quer dizer, como ele se locomove em campo, como ele abre possibilidade para os outros atacantes. Quer dizer, é isso que começa a ficar legal no time. Então, tomara que esse time esteja crescendo aí na hora certa. Agora, Leo, uma pergunta para você. Sim, com a bola no pé, quem é melhor, David Braz ou Romero? Ah, o David Braz é um pouquinho melhor. Ah, isso aí, rapaz. Tem um pouquinho mais de habilidade. Mais aliás, de qualidade, né? O David Braz é um daqueles zagueiros que não chega a ser uma grande novidade no futebol brasileiro, que atacam melhor do que marcam, né? Ele é melhor, mais perigoso na área dos caras do que na nossa. É engraçado, né? Ele tem essa peculiaridade, né? Eu lembrei disso ontem, né? Até fazendo aí uma relação com o que você fala do Romero. Quer dizer, de repente o Santos tem lá um atacante, né? Mas claro que não tem nada a ver, né? Agora, o David Braz, ele é legal no feijão com arroz. Ele só não pode começar a achar que ele é o Luiz Pereira, entendeu? Que ele é o Bellini, aí que ele é o Roberto Dias. Esse é o problema. Não pode meter um Masterchef. Faz ali um Palmirinho Nova. Isso, tá vai na Palmirinha. O AGP, você acha que o David do Braz vai ganhar um buço lá na Vila? Um buço? Não, ele... É busto, velho. Ele tem tudo. Ele é um cara, ele é um cara simpático, a torcida. Já foi um jogador, foi o jogador que mais vendeu camisa lá. A torcida gosta dele. Porque esse jogador que faz o gênero torcida, a torcida, se comprar a ideia, vai legal com o cara, entendeu? E daí o Braz é um desses caras aí. Fazendo gol, velho, então tá consagrado. Que você acha do Betão? David Braz, meu, e Betão? Que zaga! Oh, Betão, como... Betão é mesmo nível assim, David Braz, mas quando passou lá pela Vila, tudo bem que foi pouco tempo, mas não ficou devendo, não comprometeu não, cara. Grande Betão. Boa. Betão é o zagueiro vídeo adulto, né? Por quê? Tá sempre entrando duro, né? Ah, não. Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Ezeg, formando o melhor em você. E ó, tá chegando o resort do Estádio 97. Em breve, vá fazendo sua reserva. Ligue lá na Lotus Travel 2896-4665, tá bom? Liga lá que o pessoal da Lotus Travel já está a postos aguardando sua ligação, tá bom? Parmeira. Ah, fala de nós, né, do Verdão. Hoje sofazinho, cerveja, só vendo os caras. Vai secar, né, que feio, hein? Acho que animadinho, viu? Ô, Domênico, Sobre o assunto aí. Fora de campo, melhor, dentro de campo, Felipe Melo e o Claudio Físico lá pegaram uma muquinha. Tem que botar ordem na casa. Exatamente, pegaram uma multinha, foram multados pela diretoria. Multinha. É. Mas é aquela multa de araque, né? Não sei. Aí, ah, multinha. Para, gente, para, que frescura, hein? Oi, menina. Nossa, tá alto o microfone, mano, hein? Que voz gostosa. Vocês são muito frescos, cara. Que vozinha rachada gostosa. É isso, mano. Mas, Domênico, na boa, esse tipo de situação, cara, vocês têm que ver que é coisa que acontece no futebol. Sim. Agora, se diretoria ficar multando o jogador e preparador físico que discutiram em treino, convenhamos, hein? Coisa de marica, hein? Não, é isso, total. Mano, mas eu acho que tem que botar ordem no sentido de, se quer brigar, pode brigar, não tem problema, mas não na frente da imprensa, mano, entendeu? Mas, Domênico, é o local de trabalho dos caras, eles vão brigar ali dentro de campo, cara, não tem como, não é que eles brigaram numa festa do clube. Mas tem que botar ordem, entendeu? Se não botar ordem, a coisa pode degringolar pra outro lado, entendeu? Eu acho que tá certo. Bom, mas aí é opinião, né? Bom, eu não multaria hoje, vamos lá. Ah, mas essa multa aí é que nem o RG falou, hein? Eu acho que é mais pra... Tem que dar tapa na cara do Omar com responsabilidade sempre, glórias a Deus, louvando o Salmo 91, Salmo de proteção, soco Felipe, na cara. Você tá muito nervoso, velho. Sempre com responsabilidade. Velho. Calma. Escalação aqui de hoje, 21h45. Escalação de hoje. É o Tucumã. Tucumã, é velho. Quem? Gostei. Tucumã. Olha, eu tava na Avenida Paulista. Tá cheio de argentino por aí, hein? O Beraldo Veloso. Tinha uns argentinos. Não, é Bernardo Veloso. O Bernardo. E os argentinos tudo andando ali, conhecendo o Brasil, viu? E o que tem que ver o Bernardo? Ele tava junto, foi pagar o café. Eu tenho uma dúvida. Pagou o café pra vovó. Uma dúvida só. Qual é a dúvida? Vamos lá, vou chegar nela. Vamos lá. Espetacular. Jean. Bom. Mina. Muito bom. Edu Dracena. Muito bom. E o Zé Roberto. Pelo amor de Deus, quem disse isso? É bom. Eu marquei o bingo hoje com a minha mulher. Bingo. Não, que bingo. Pelo amor de Deus, Egídio, volta a jogar, besta. Aí no meio campo tem Thiago Santos com a vaga do... Ficou na vaga do Felipe. Tietê. Sim, muito bom. Aí vem o Guerra. Muito bom. Esse eu gosto, hein? Boa, aí vem o Roger Guedes. Tava bem. Caiu. Melhorou. Caiu. Melhorou. Tá. Aquela coisa. Esse né? aí é o perna. Dudu é o espetacular. É. E aí a dúvida, né? Vai. Estamos no aguardo aí. Ou Borra. Mas o que teve no Borra lá? Não, teve entorse no joelho. Ninguém falou mais nada. Vai jogar o William. Ou o William, mas eu acho que vai o William mesmo. Você acha que eles vão... Ele rompe o belisco lá do joelho. Ligamento. O belisco direito. Que belisco, vó. O menisco. Aí ele rompe, aí ele vai ficar sem perna. Não fica. Fica, uns 6 meses, né? Não, mas sem a perna não, a perna continua lá. Não, tá bom. Chassi, velho. E belisco é o Aguinaldinho com o Dodô. O Aguinaldinho não, é o belisco com o Dodô. Ale, deixa eu te falar pela última vez. Não vai falar assim do Dodô, não. Aqui não tem esse troço. E muito pra contar, os ouvintes sabem que isso é uma brincadeira, tudo bem, faz parte. Agora, o que eles sabem, a verdade, é que você faz xixi cruzado. Isso é verdade. Isso não tem como negar. Eu mudei agora. Uma coisa é vocês brincarem, a coisa toda, e nunca ninguém viu, e é verdade, é uma brincadeira. Agora, essa, todo mundo sabe. Isso. O Domênico é que nem o Lula, ninguém viu. Olha, Domênico. Eu tenho um DJ muito... Tem um DJ que é amigo meu, que é muito famoso. Pagas. Beleza. Ele falou que xixi cruzado é uma tradição na Nike. Não. Eu não falaria isso. Colar a testa no azulejo. Dormir abraçado com o vaso sanitário. Xixi cruzado. Isso é a tradição dos que mete o louco. Colar a testa no azulejo. É, porque às vezes você tá um pouco alterado, assim. Isso aí rola bastante. Eu diria mais Mas onde é, RG? Você sabe que o de bêbado não tem dono, hein? Cuidado, hein? É isso. Mas o azulejo bem baixo... Não. Esse maquinho teu, não vem com essa aí. Motinha. O de bêbado não tem dono, sabe, hein? Aquela balada... O falou que já pegava. Quem cola a testa... Domênico, ele cola a testa no azulejo de baixo, no segundo. Aquela balada que você fica mais louco do que o Eduardo Batista na coletiva. Ah, tá. Aí você vai fazer, vai se aliviar, e aí você encosta assim a testa no azulejo e pica. Obrigado. Pica. Ô, mano, você cola a testa no azulejo? Não, Rudy Landucci. Não, tô só fora desse rolê aí. Ele belisca o azulejo, é diferente. Olha, agora esperamos aí, voltando aí, né? Esperamos que o Palmeiras faça um bom jogo e hoje vença esse time do Atlético do Luma, que é fraco, hein? É um time fraco, ele não é, ele é limitado esse time, ruim. Tem que ganhar, cara. É, tem ruim. Lógico que é ruim. Tem que ganhar bem. Ruim. Nós jogamos lá. Palmeiras poderia ter vencido, se não fosse a bobagem que o seu Vitor Hugo fez. Foi. E mesmo assim, o Palmeiras conseguiu um empate com um jogador a menos. E o Boga perdeu o gol ainda. Sem acertar o gol, velho. Ah, velho, desculpa, o Palmeiras hoje tem que fazer uma boa apresentação e ganhar bem. O time reserva do Palmeiras ganharia já. Ganhar bem pra meter 13 pontos e ficar entre os melhores ali. Agora o Lolo... Eu acho difícil tirar aí o primeiro lugar total aí do River, hein? O River já tem 13, tem um jogo a menos. Eu acho que o River vai ser o melhor time aí dessa fase. É, ninguém tá falando do River, né? Ô, Lolo, escondido. O problema só é o William de centroavante, né? Que ele joga bem melhor de... Mas dá pra fazer, hoje um dá. Time desse nível, você consegue arrumar. O William é improvisado centroavante, ele vem fazendo mais que o Borja. Não, mas ele vai... Mas o Borja vai jogar, gente. Sombra, ele vinha fazendo vai jogar, bem no jogo. Eu obtive a informação que o Borja jogaria, hein? Ah, isso é jornalismo, aprende com ele, Domênico. Mano, desculpa, né? Quem decide isso é o Dodô. Não, você não falou agora, vó? Não. Quem decide isso é o Dodô. Quem decide isso é o Domênico. Quem decide é o médico, não sou eu. Mas ontem o Domênico disse que o cara tava com a perna semi-pendurada. Aí errou. Pera. Não falei nada disso. Não começa a colocar coisas... Será que subiu a cabeça do Dodô? Não, comece... Olha, pode ser uma contusão igual do Moisés. Não coloca coisa na boca do Domênico. Nosso Antônio Fagundes, o dono do mundo, de repente errou uma vez. Colocar palavras na minha boca. Disse aqui ontem que tive a informação que o médico ficou meio preocupado e que poderia, segundo o médico, o médico falou: vamos fazer uma avaliação depois para saber a real contusão. Mas a princípio parecia, porque ele falava que tá doendo pra cacete. E o médico, com a experiência que tem, ele falou: pode ser uma contusão? Pode ser, não é que é. Aqui, gente, tem um verbo aí, né? O poder aí. O amor e o poder. O amor pode ser, não é ser. Pode ser uma contusão parecida com a do Moisés. Mas vamos fazer os exames para ver qual que é a real contusão. Mas baseado nisso, eu queria até perguntar para uma pessoa que assim tem uma vasta experiência, inclusive conhece alguns dos melhores ortopedistas e fisioterapeutas do Brasil, Cláudio Azedão. Boa noite. Mais informações a respeito dessa contusão do Borja? Obrigado pela pergunta. Eu não participo, né? Você não sabe porra nenhuma de Palmeiras. Ele tem que falar no time dele. Eu não tenho time, não. Mas time o Cato, só fala na hora do Santos, você aqui. Mas agora ele vai falar de joelho. Não, agora virou médico esse Azedão. Fala o que eu vou examinar em você. Olha o respeito. Não, é sério, eu vou comentar sério. Uma coisa que eu acho absurdo só é o Palmeiras fingir uma contusão pra ludibriar o Tucumã. É uma vergonha, né? Pra tentar. Ele fez pra ele ludibriar a tua mulher. Eu acho uma vergonha. Tucumã, imagina quando pegar o Santos. O que eles vão fazer? Pegar você na grande, deitamos em cima de vocês lá na vila. Deitaram. Você viu o jogo? Quanto foi o jogo? Tava no navio. Quanto foi o jogo? Tava no navio dourando o seu copo, rapaz. Vai se ferrar. Quanto foi o jogo? Dourando o copo. Quanto foi o jogo? Moral. Ô, Mané, quanto foi o jogo? Moral 4-0 Santos. Quanto foi o jogo? Tá marcado na história. Quanto? Moral. Quanto foi o jogo? Quanto foi o jogo? Ah, falou aí, professor de história agora. Quanto foi o jogo? Ah, desculpa aí, vai lá, vai. Clube da Voz, Universidade de São Paulo também. Agora, consegue responder minha pergunta, esse trouxa aí? Agora, você como um grande... Domênico tá agressivo. Agora, hoje, senhora Leo Oliveira. Você se dane também. Que tá... Só dando... O problema é meu. Né, Ale? Se eu tô agressivo, né? Hoje é o problema meu. Hoje ele tá libertador. Mas, olha, isso aí. Omar Feitosa. Você com Benjamin Black. Você que é um detector de fumaça em clube. Eu também, meu. No São Paulo deu aquele negócio lá, que é uma coisa corriqueira de prancheta quica ou não? Hã? Prancheta quica ou não? Ou seja, se ela quica ou não quica, você vai lá, coisa encarada internamente, como bronca de vestiário, sem multa. Agora, no Palmeiras... Assim, no seu, velho? Opa! Não, é que eu tava olhando pra vó. No Palmeiras da vó, teve até multa. Então a coisa foi um pouco mais séria. Porque o Omar Feitosa, ele já tinha tido uma atitude deselegante com o Thiago Santos. Histórico. Em outra oportunidade, o Felipe Melo já tinha tido uma atitude um pouco mais forte naquele trote do Roger Guedes. E aí o professor Cuca tá tentando dar uma blindada nessa rapaziada, porque daqui a pouco vão chamar o Zé Aldo para dar treino lá, né? É verdade. Não é? Agora, mas eu tá tô tranquilo que tá tudo certo. Mas o Feitosa já tava lá mesmo quando o Cuca saiu? Continuou o Feitosa? Ah, continuou. Sim, sim. Agora tô preocupado, ó. O pessoal não deve estar curtindo muito o Feitosa, hein? O ouvinte do estádio pode me ajudar. Ah, quem ajuda. É a pessoa mais violenta do Brasil? Omar Feitosa. Feitosa. Benjamin Bach. Meu, se ficar aí, me zoando, aí. A sua vida vai ali. Virar o um inferno, meu. A minha? Meu, ali, pode para parar. De me zoar. Meu, meu, pode para de zoar. Seu não, trai, é sério. Ô, Ali, já ganhou. Seu babaca. Calma, você falou de coração. Meu. Seu babaca. Pede perdão. Tonto, não. Mano. Olha lá a outra. Olha o outro lá, ó. O Mano ri e fala isso aí. É, o Mano ri. São os calhordas, velho. Você tá morrendo de rir, mano. Para. É, tô morrendo tá de rir. Eles são vendidos pra cacete, mano. Só, né, mano? Tá. Mas não sou tonto. É. Mano, eu vou te dar um beijo. Pode vir. Com ciúmes, o Rudy é meu irmão, velho. O Rudy tá tudo bem. É a família italiana, cumprimenta com beijo mesmo na bochecha, Domênico. O Rudy é meu irmão, pô. Domênico Gatto devia ser italiano mais, tá ligado? Você não é italiano nada, mano. Tudo bem, mas eu nasci no Brasil. Na gueja, não. Eu nasci no Brasil, filho. É que você leva muito a sério esse troço aí. Ô, Rudy, como é que você. Posso dar um beijo na bochecha? Vai dar beijo. Vai dar beijo. Olha! Olha! Beija! Beija! Vai beijar aqui, ó. Beija, na bochecha, sem preconceito. Beija a bochecha aqui, ó. Ô, Domênico, não faz isso, pelo amor de Deus, hein? Que nível então, que tá chegando o programa. Ô, deputado, por favor, deputado. Deixa eu receber propina, deputado. Isso é mentira, isso é absurdo. Botaram na minha conta lá. Propina, deputado. É de lugar que vende linguiça, não é comigo, tá? Ô, mano, mas o deputado, apesar de ser o que é... Sim. É, veio até cheirosinho pro programa aqui hoje. Ah, com certeza. Isso porque ele é ligeiro. É ligeiríssimo. Com certeza. Ô, deputado, se liga nessa dica aqui, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, Sombra. Agora a linha de desodorante Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Mas te dá muito mais proteção. Você vai levantar o braço, agora você não vai matar quem tá embaixo, velho. Você não vai estar com aquela pizza nojenta ligando o teu cotovelo até teu umbigo, tá bom? E ó, nesse mês, ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui na rádio, dizendo certo. O seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Maravilha. Tem que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Perfeito, Manovski. Agora o Domênico vai dar um recado da Bridgestone. Atenção, é verdade, olha só. Atenção. Olha só, sobre todo mundo sabe, tem muito palmeirense apaixonado, não é verdade? E ouvindo a gente todos os dias. É, mas só 400 vão poder assistir o jogo de hoje como convidados da Bridgestone. A gente esse tempo todo fez a promoção, demos ingressos no ar, as pessoas que compraram os pneus ganharam seus ingressos, mas só 400 é que estarão lá. Hoje, assistindo esse belo jogo, serão convidados da Bridgestone. Essa promoção aí. Legal, né, RG? Oh. Olha a promoção que a gente divulgou aqui. Foi um baita sucesso, festão, hein? Meu. Só os convidados vão poder assistir a várias ações sensacionais que a Bridgestone preparou. E pra quem ficou de fora, a Bridgestone tem um recado também, hein? Fique de olho, fique de olho, porque a Conmebol Libertadores Bridgestone está só no começo, hein? E pneu? Pneu é Bridgestone, é isso aí, é Bridgestone, meus amigos. Boa. Beleza, Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também oferecimento da Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan, Bento. Boa. Tricolor. Tricolor. Ah, meu Deus! Tricolor! Semana tranquila, nossa! Como assim, Motinho? Ah! Não teve prancheta agora? É, moto e. Valeu, não tá fofocando. Moto e sombra. Caramba. Principal novidade vai ser mudança do time. São duas mudanças já confirmadas aí pro clássico. Michael na vaga do Lugano. Sim. E o Luiz Araújo na vaga do Marcinho. Sim, titular. É. confirmado não sei, mas ele esboçou algo assim, né? É, um time assim. Ah. Isso, hein? Não vai por o Lugano pra jogar o clássico. Ah, que pena. Olha, deu uma brincada no Mota agora. Eu acho que não. Filho. Eu acho que é automático. Lugano tá mais lento que a cena de Miss. 15 anos que o porco não ganha lá, velho. Acho que vai chegar a hora, hein? 15 anos? Acabou o tabu. Acho que chegou a hora, hein? 15 anos? Acho que chegou a hora, hein? E porco no Brasileirão, no Morumbi. Vai muito crente, vai muito crente, acaba dando revés. É. Vai crente que dá revés. Não falei crente, falei que acho que tá chegando a hora. O Dodô tá desumido. Como diz o Chicão, eu tô mesmo desumido. Vamos ver se o quando o Palmeiras tá por baixo um tempão, vocês ficam aí tentando enrolar. Agora dane-se vocês, quero que vocês se danem. Também se não ganhar, fica feio, hein? Ganha o Cátis que não vai ganhar. Não vem falar aqui que não tem elenco e tal. Eu já vou avisar agora, eu acho que dá São Paulo, hein? Não quero nem saber quem jogou água, eu vou passar o rodo. Eita. Não quero saber quem jogou água. E mais, o São Paulo perdeu aí os dois caras que estavam atrás do mercado, perdeu, né? O fala Valdívia, aí, Bob, tá conversando ali, deixa acabar a manchete, o Bob. Cala a boca, não te mete aí. Ô, nossa. Ninguém te chamou. O Traquinas, fica na sua aí. Agressivando. O Didi Pinga, fica na sua. Tem outro. E o Everton Ribeiro, né? Que diz que o Flamengo fechou com o Everton. Fechou, mano? Ah, depois que o Flamengo negociou ainda o Vinícius, não. O menino... Mas disseram, deve ter falado o salário do ficou cara. Com a burra cheia e tal. Tá. Tinha acertado também, soltar só o salário. Não, mas é que o Flamengo tá com a grana, né? E certamente... Comenta-se, né? É, 7 milhões e meio de euros pro clube. Esses são os valores. 800 mil reais de salário e mais uns 2 milhões ou 2 milhões e meio pro empresário. Caraca, é muito dinheiro. É muito dinheiro pelo Everton. Você sabe que antes de ontem, o Everton jogou o clássico lá pela Liga dos Campeões da Ásia e foi Al Ahly da Arábia Saudita contra Al Ahly do Emirados Árabes. Como assim? É, empatou. Tem dois Al Ahly? Da Arábia Saudita. Al versus Al. E dos Emirados Árabes. E o resultado foi bom pro Al Ahly, mas já pro Al Ahly não foi tão bom. É um comentário, cara. Você tem razão. E quem era o favorito ao logo jogo? Logo deduzo que não deu empate. Ah, o Al Ahly começou melhor, Rudy, mas aos poucos o Al Ahly foi equilibrando a partida. Obrigado, né? E no final das contas, deu o resultado foi o mais justo. É. E o Neilton, que não treina mais, né? Não, tá quase fora. Vitória. Quase fora, né? Neilton. Não, já tá fora. Neilton! Ele tem os direitos econômicos e federativos presos ao Cruzeiro. Precisava da liberação do Cruzeiro para o São Paulo poder enviá-lo pro Vitória. E o Cruzeiro liberou, mas, então ele foi. O São Paulo, se ele tá mesmo perdendo essa possibilidade de ter. Perdeu a possibilidade de ter o Valdívia. De Everton Ribeiro. Entendam, gente, fica muito complexo. Eu, no meu ponto de vista, como torcedor, aos 48 anos de idade, São Paulo tem um meia. Um meia. Aí você vê os seus concorrentes de mercado, os que estão já acima do São Paulo, incrementando. Sim. Você vai ver aí o Galo tem vários meias. Ele tem o Maico Suel, agora tem o Valdívia, tem o Otero, tem Casares, né? Sem contar que ainda tem um Robinho que ajuda a voltar para armar. O Elias está jogando mais adiantado. Tem um Elias, um meio de campo que se forma fora. E um Fred fazedor de gols. Aí você já tem aí o Palmeiras, que todo mundo já conhece bastante. Nessa linha o Flamengo, trazendo essa agora galera toda. Né? Diego, Conca, Everton Ribeiro. E ainda se dá o luxo de encostar, que eu juro para vocês, não sei se é bom jogador, o tal do Mancoedjo. Sim. Não sei. Tem o Everton, tem o próprio Vinícius, tem o Berril. Mas o Berril joga à frente. É. Não tem aquela coisa de armador. Né? Tô falando de armador. Então, e o problema do São Paulo é o meio. Solete, São Paulo. O São Paulo tem esse grande problema. E eu penso o seguinte, cara, que cada vez mais fica difícil o São Paulo. Mesmo o Rogério encontrando o rumo certo taticamente da equipe, conseguindo unir o grupo, acho muito difícil, mas muito difícil que o São Paulo consiga entrar no rol da, sabe, daqui do primeiro ao quarto? Muito difícil mesmo. Tem que reforçar, né? Não, o São Paulo dizem que tá atrás, o RG. Tá procurando, inclusive aí na América do Sul, um meia. É. Dizem é muito vago, né? Precisa vir com a informação informar, forte, né? A diretoria tem que se mexer. O São Paulo tem que se mexer, os profissionais agora da nova gestão do São Paulo tem que se mexer, né? Porque senão a coisa vai ficar muito complicada. a meu ver, hoje o São Paulo com o Rogério fazendo um bom trabalho, que ele ainda almeja fazer, e torço para que faça, na minha opinião, almeja um quinto ao nono lugar, sexto ao décimo. Nessa faixa, nada mais que isso. Agora, irmão Sombra, Mr. Catra aqui no ar. Bom, mais um filme. Fala, Mister. Você estava falando do Flamengo. Alô, Flamengo. O Flamengo tem mais meias do que eu tenho de filhos, não é? Tá bem carregado lá, pô, hein, Catra? Você anunciou mais um filho agora? Com certeza. Até ontem 33? Eu tinha 33. Pô, hoje eu já tenho 34. Não tem o que fazer, ô Mota. Faz filho, e pô. Todos eles fazem o Azaia do Alê. Me chama de MC Catra porque hoje vai rolar o adultério. Agora, ô Sombra, será que todo mundo fala que os três melhores elencos do Brasil são o Atlético, do Flamengo e do Palmeiras? E da novela da Globo. Você quer ver uma piada? O quarteto. Mas eu acho que também vem acima aí, vem um pouquinho abaixo. Mas acima do São Paulo, vem o Cruzeiro. Sim, sim. Grêmio. Acho que o Grêmio... Grêmio, né? Acho que sim. Acho o Grêmio? É que o Grêmio teve um encaixe bacana. Grêmio, né? O Barrios caiu Michel, que nem uma luva lá, pô. É, e os jogadores de meio campo. Ah, o Fluminense tá mais ajeitado. Ah, não. Eu sei que o... Ajeitado tá mais, pô. Eu sou jornalista, eu sei. Eu sei que o Pagani não vai gostar, mas... Sem a dupla Michael Douglas. Ah, sensacional. O Grêmio tá mais focado. É. Mas o que eu ia falar é o seguinte: você pega esses três grandes elencos do Brasil, sim, são os três que procuram mais jogadores, que estão se reforçando mais. Isso. O Galo agora com o Valdívia, o Palmeiras recentemente com alguns jogadores. Os últimos foram os dois zagueiros que contratou, né? E o Flamengo agora trazendo o Everton Ribeiro, quer dizer. Você não tem uma quarta força que está tentando chegar nos três ali, pelo menos em termos de investimento, estou falando, né? No papel é uma coisa, claro que o campeonato. E ainda, eu acho que parelho em termos de elenco, ainda tem o Corinthians, que mesmo assim ainda consegue ter pelo menos dois jogadores melhores para armar. São Paulo tem um, o Corinthians dois, Rodriguinho e Jadson. É. E São Paulo é o Cueva. É. Ô Sombra, mas você não pode reclamar que no São Paulo não tem a meia. O que não falta lá é meia boca. Não! É verdade. O mano deu uma deitada agora. Eu acho, mano, que assim, tem muitos meias bocas também, até em mais profusão no seu time. Ah, não. Bom, mas meu time já foi campeão paulista, meu time está bem colocado no Campeonato Brasileiro. Então, mas essa é a questão. Teu técnico conseguiu fazer com um monte de meia boca jogar melhor. Não, meia boca não, velho. Que o Carilho é como se fosse um aprendiz de Tite, velho. O cara merece respeito. O cara é monstro, hein? Começou. O cara é monstro. Começou. Vamos ver até o final do ano, hein, gente? Você é louco, Domênico. Você é louco. Vamos ver. Isso aí. Vamos ao Corinthians. Coringão, Bento. Vamos lá. Isso aí, mano. Olha só. Semaninha aí pra treinar, né? Tranquilo, semana cheia. E hoje renovou o contrato com o Moisés, hein? Lateral esquerdo até 2019. O jogador fica no clube e tem mais uma molecada da base aí que o Corinthians vai renovar também. Mas tá de brincadeira, hein, Bento? Ao invés de você me trazer uma notícia legal, você vai falar que renovou com o Moisés, velho? Você tá maluco, velho? O Moisés tem dois pés esquerdo, apesar de ele ser lateral esquerdo, mas não dá, velho. Você é louco, o Moisés não sabe andar direito. Mas enfim. Ô Bento, tem a possibilidade também aí, uma outra notícia do Coringão aí, da venda do Felipe pra Inter de Milão, né? E o Corinthians receberia aí 25% da transação. Estão falando em torno de 30 milhões de euros. O Corinthians ficaria talvez ali com 8, um pouco menos talvez, sem contar que o Porto também já está devendo alguma quantia para o Corinthians. O Porto é também que é um time conhecido pelos calotes na Europa, está devendo em torno de 6 milhões de reais e pode ser que essa quantia aumente. É o Corinthians porque... Não está empatado, não? Não, pelo contrário, o dinheiro do Corinthians está aplicado. O Corinthians não está pagando os clubes que ele deve, tá, porque o dinheiro está aplicado e não pode tirar por causa da carência. Você é muito cara de pau, hein, mano? Mas você é verdade. Falar de time que dá calote. Mas é verdade, RG. Você ia ficar quietinho, se fecha, mano. Agora, se a gente parar para analisar aqui, ó, o Corinthians ele tem aí 6 milhões para receber do Porto, sem contar uma futura venda que giraria em torno de 8 milhões a mais de euros. E tem mais uma quantia que tá para vencer aí, em torno de quase 2 milhões de euros a mais aí, que o Corinthians vai ter que receber. E se o Porto não pagar, aí o Corinthians não vai ter como pagar os times que ele tá devendo. Ah, então vocês façam uma campanha e o Porto paga o Corinthians. Ué, mas vocês não eram um time milionário, melhor vende mais, sei lá. Mas o dinheiro tá aplicado, Motinha, o dinheiro tá aplicado. Ah, hoje não tá rendendo muito, tira da aplicação e paga, vai. Ah, te catar, vai pro inferno. Não precisa do name rights, o governo baixou os juros, Vai te catar. Mas é isso aí, Motinha. O Coringão aí vai pegar no final de semana o Atlético Goianiense. O bônus round do Campeonato Brasileiro. É como se fosse o carro do Street Fighter. Bora. Não, tá bom. Só não pode empatar com esse cara. Seu Bento, mais uma coisa aí do Corinthians, seu Bento? Não, acabou, Sombra. É isso aí. É nóis, bom programa aí. Tá bom, Bento. Falou, Bento. Valeu. É, obrigado. Até mais, tchau. Essas foram as manchetes do Estádio 97. Lembrando, queria um recado importante pra você, que a partir da semana que vem, entre os dias 2 de junho, 29 de maio e 2 de junho, a cada dia, nós premiaremos um ouvinte com um apartamento no resort do Estádio 97, tá bom? Legal. Então você tem que ficar ligado, tá bom? No Estádio 97, principalmente conheça tudo sobre os clássicos do dia McDonald's. Então a partir de segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem, a cada dia um apartamento premiando um ouvinte com, um casal, né? Sim. O ouvinte, se ele quiser ir sozinho, vai sozinho. Se ele quiser ir com a esposa, vai sozinho. Se quiser ir com o seu esposo, também vai. Pode levar ainda duas crianças até 12 anos. Vai ser bacana demais, hein? Legal, patrocínio aí do McDonald's. McDonald's quebrando essa pra você, ouvinte do Estádio 97. E todo mundo que ligar e disser todo dia a dia de clássico no McDonald's ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Falando só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. O Estádio 97 também tem o oferecimento de Frico. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Legal, e vocês têm ouvido aí nos últimos dias que nós já estamos aí com uma campanha legal aí da Estela Barros Turismo, né? Visando levar ouvintes, levar o povo brasileiro para a Copa da Rússia. E hoje estamos tendo o prazer de receber aqui o Thiago Monteiro e também o Fábio, ambos da Estela Barros Turismo. E que legal, hein? O que vocês trouxeram de guloseimas para nós aqui. Bom, muito obrigado. Bom, viu? De bola. Valeu, valeu, Sombra. Valeu, bom, Thiago, por receber a gente. Boa. Aí. É, a Estela Barros aí com uma nova parceria com o Estádio 97, com a Rádio 97. Então a gente trouxe algumas coisinhas aí para vocês degustarem. E a réplica da taça que tá aí, véio, na mesa. Quem tá acompanhando pelo Facebook tá vendo aí a réplica da taça. Bonito, hein? Na mesa. Ô, Fábio, meu, vocês trouxeram uma réplica aqui da taça da Copa, né? Sim. Meu, é pesada pra danar, bicho. Ah, bem pesada mesmo. É uma réplica oficial. É. Como representante oficial da MET, a gente tem acesso a esse tipo. Quem tá acompanhando a nossa transmissão no facebook.com/energia97fm pode assistir e ver aí a réplica da taça, cara. Pesada pra danar. Bem pesada mesmo. Nada de plástico aí, viu, Domênico? O bicho é pesado, velho. Você vê que é por isso que não deram essa réplica aí na mão do Vampeta lá em Brasília. Porque senão não ia dar pra dar uma nota, não. Tá em Brasília lá, eu. Não segurou a taça? Aí o Marcelinho, né? Ricardinho, né? Brasília. Né? A gente tava lá com a taça lá. É verdade, né? Prazer enorme rever ela aqui, viu? Eu queria jogar ela no Mota. Porra, você mata ele. Aí você desmonta o Mota, velho. Não, pra ver se ele segura. Matar Bambi da... reflexo. Você estraga a taça, pô. O Mano Sombra matar Bambi da cadeia, né? Proteção dos animais. Né? É, e matar pinguço. Como é que dá? O que que dá? Nossa, que agressivo. Isso. Agora, o Thiago, o Fábio, a gente vem falando aqui que vocês já têm os pacotes para a Copa do Mundo, né? Uhum. Já estão à venda na Estela Barros Turismo. E é verdade, então, se o cara quiser, ele pode escolher, ah, quero só a primeira fase, ah, não, quero só jogo semifinal e final. É, tem pacotes adequados para cada perfil? Sim, tem diferentes categorias de hotel, dá para escolher à vontade, a gente consegue montar um roteiro personalizado também. Tem garantia de que vai assistir o jogo do Brasil com os Porque hospitais. Vocês são licenciados e vocês têm os ingressos, né? Sim, não é ingresso, é o hospitality, que é um plus a mais, na verdade é um assento de categoria 1, com mais os serviços antes e depois do jogo, você consegue comprar já, não depende de sorteio. Ou seja, não é só um ticket, é um ingresso, é um hospitality. É um hospitality, é especial. Tem o pós... Tem o antes, o durante e o pós-jogo. Isso, depende, tem diferentes categorias também. E você consegue garantir já, você não fica dependendo do sorteio, que só em dezembro. Então, você consegue já fazer agora, ir para a Rússia e garantir que vai assistir um jogo do Brasil. Legal. E, Thiago, o pessoal fica em Moscou e São Petersburgo? Fica dividido em Moscou e São Petersburgo. Isso porque lá na Estela Barros, a gente tem alguns profissionais que foram para a Rússia várias vezes. E a gente entende que o melhor lugar para você ficar hospedado para o público brasileiro é Moscou e São Petersburgo. Tem algumas cidades lá que foram abertas para turismo há poucos anos, então Sim. você não tem tanta infraestrutura. Então em Moscou e São Petersburgo a gente sabe que tem mais gente que fala inglês, porque é uma grande dificuldade. Então você sabe que o hotel vai ter uma cama bacana, vai ter um café da manhã mais apropriado para o nosso estilo de comida. Porque imagina você chegar num país... que muitas vezes não, 100% das vezes você não vai achar alguém falando português. Na Copa, ok, mas dentro dos hotéis, nos restaurantes, muito difícil. E aí você não consegue nem pedir uma comida ou alguma coisa que você quer, você não consegue pedir um pão com ovo frito, Motinha, e aí? Você vai comer o quê no café da manhã? Ficar, o cara fica batendo asinha assim, eu quero ovo. Ele vai comer linguiça mesmo. Né? Normalmente você quer dois, né? Uma das coisas legais desse negócio... Você faz assim, o cara fala, tchau, Emovski. A ideia é que a gente... pegasse hotéis que fossem apropriados o melhor possível para o público brasileiro, para que a gente ficasse hospedado nas melhores opções. Tem várias categorias, então você pode escolher o que cabe no teu bolso, o que você está acostumado a viajar, é bem bacana. E tá tudo incluso, né, Sombra? Então, quem comprar ali o pacote, só vai gastar lá para comer e tomar vodka. O resto... tá lá. Beba então, com moderação. Joga pro Brasil, tudo certinho. Ah, e tem o diferencial que a gente garante que vai levar pro jogo do Brasil em qualquer uma das 11 cidades. Então isso você tá garantido dentro do roteiro. Vocês ficam baseados em Moscou, São Petersburgo. Aí no dia do jogo, vocês têm um avião fretado pela Estela Barros que leva as pessoas até a sede, assiste o jogo e retorna. Isso, até a porta do estádio, volta pro seu hotel... Aí é bom demais, hein? Tá louco, mano. Open bar de mordomia. O mais legal é com guias que falam português, né? Porque às vezes o cara... Não, falava, com guias que falam japonês. Mas tem gente que ele tem lugar que não tem. É guias em braille, né? Pra Europa, o guia fala espanhol. Atenção, você brasileiro, a Estela Barros vai pôr lá guias viajaram, falando em japonês pra você. Mota, uma grande diferença é que a gente vai sair daqui com guias... A gente vai sair daqui com guias brasileiros e chegando lá você vai ter guias russos que moram lá falando português. Então não é... É um grande diferencial, porque às vezes você vai fazer excursão para a Europa, chega lá, o guia fala espanhol. Não tem um guia falando português dentro do ônibus, por exemplo. Em guia. Não, mas você não entendeu. É essa a grande diferença, que eles vão já com os guias brasileiros. Atrapalhando, né, Mota? E brasileiros que falam português, hein, Mota? Não, Motinha, isso que é legal. Um pouquinho devagar, pelo que eu percebi, mas... Nossa, minha deitada agora. Mas ele, olha, eu posso falar... Ele é o nosso idiota de estimação, gente. Tchau, querida! Ô, Thiaguinho, eu fiz uma amizade com o Thiaguinho, ele parece o meu neto. Ah, é? É, eu sei que é da Copa, a avó vai tudo, porque é bonito tudo, né? Agora eu queria comprar um pacote para os Emirados Árabes em dezembro, para ver o meu time lá. Mundial, será... vó? É, será que eu posso já? Pode, porque eu vou com você. Ah, eu vou então com você. Tá aí sim! Você torce pro Real ou Juventus? Pô, mano, ajuda aí, não, mano. Não acredito, não acredito. Tô saindo daqui indo pro jogo, inclusive. Boa, Teg, boa sorte, viu? Legal. Pra vocês nossa. Gostariam de destacar mais alguma coisa interessante para quem quer adquirir? Tem uma coisa legal aí que eu queria falar, assim, a Stella Barros ela não faz só a Copa do Mundo. Certo. Então a gente é muito reconhecido por fazer viagens para Disney, viagens para Orlando. Quem lembra da Tia Stella? Exatamente. Tia Stella. Então a gente usa até hoje essa mesma filosofia desse tipo de viagem, com guias brasileiros, com um monte de coisa. Mas a gente tem uma série de outras coisas para vários destinos. Então o Bá acabou de voltar de Barcelona, a gente vende Barcelona. A gente vende outros legal. Destinos também. E para o Rudy, aí a gente está com um pacote especial. A gente vai fazer... Vocês estão sabendo, óbvio, que o Real Madrid vai jogar com o Barcelona em Miami. Então a gente já tem um roteiro para ir ver esse jogo. Ah, aí o Rudy pode aproveitar para ir comprar roupas novas. Que essa que pegou aí. Ô, velho! Nossa, que deitada, hein? Vai, tonta! Vai, tonta! Eu, com o maior prazer, eu vou ser o garoto propaganda da Tistela, fui convidado agora aqui e compro todas as roupas. Ô, rapaz, tem algum pacote para filha que eu queria levar o moto e deixar lá? Toma banho, pô. Ah, mas você joga a bota lá, acabou tudo. Estado Islâmico se retira. Então, vamos salvar o mundo aí. Aí, só complementando, falando de Copa do Mundo, a gente consegue levar, pagar em 12 vezes iguais no boleto. Legal. Então, deem o telefone, porque eu sei que agora vocês têm um plantão aguardando. Vocês querem dar o telefone agora? DDD 11, para quem é de fora de São Paulo, 2166-2250, 11-2166-2250, um beijo para as meninas lá que estão ouvindo a gente, com certeza. Boa! Um beijo pro pessoal do financeiro, todo mundo que está ouvindo a gente, que ouvem a gente sempre, que ficaram muito felizes com a parceria, principalmente com o Estádio 97. Abraço para a galera, gente. Lá, legal. Então liga lá, ó, 2166-2250, e o site é estelabarros.com.br, S-Mudo 2Ls. Beleza. E quem quiser... Fala com a Vera Braga, ela pediu pra mandar um alô aí pra todo mundo. E a Vera é muito fã do programa. Com a Vera Braga, você não fica na draga. Boa! Aí entendi, velha brava, eu falei, beijão, Vera tá Braga. Não, velha brava é o Domênico aqui. A velha brava do estado. Beijão pra Vera. Obrigado, Fábio. Valeu, valeu. Obrigado também a você, Thiago. Valeu, obrigado aí pela sua... Valeu, Sombra, pelo espaço. Pelo suporte de vocês aqui no Estádio 97, viu? Bom jogo, Thiaguinho. Ô... Oh. Pra nós, mano. Vai ser nós hoje. Valeu pelas guloseimas. Cara, hoje 2-1, com dois gols no começo, no final, porque o Palmeiras sofre na Libertadores, né? Gol do Tietê aí pra fechar. Eu também acho que vai dar Tucumã também. 2-1. É. Tá certo. Já pensou? Legal. Estádio 97, vamos aos ouvintes no 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Oferecimento da Exeg, formando o melhor em você. Toca Asdrubal! Opa, essa é boa. Esse é hit. Esse é um hit absurdo, ó. Olha lá, RG. Essa pra mim é a melhor, viu, Domingo? Ai, ele é gay. Sensacional esse som. Ridículo, só. Sensacional. Ridículo, Guel. É uma música fascista. Porque os golpistas são todos fascistas. Fascista, o RG não gosta de mim porque, porque eu sou um deputado. Vai, lambeu, sou fascista. Alô? Eu, se bobear, eu vou, hein? Olá. Olá. Ah, olha aí, mano. Saiu. Oi? E voltou. Opa, quem fala? Henrique. Oi, Henrique, tudo bom? Tudo. Henrique do quê? Henrique Crisóstomo. Crisóstomo. Esse já é ouvinte aqui, né, Bá? Sabe tudo dele já? Time. Palmeiras. Nós, Verdão. Palestra. Campeão. Campeão. Que o quê, ô galinhão? Ô, véia, dá uma cheirada aqui, ó. Cheiro de arroz queimado hoje, hein? Torce aí, mano. Ô, oh, mano, faz de novo aí. Torce bastante aí. Faz de novo, mano. Olha lá. Vou dar hora aí. Você não vale nada, você vai pro inferno, velho. Mas torce mesmo, viu? Olha os caras torcendo com o Zante aí, ó. Zante. Aí fala que não tem. Hoje, agora hoje. Esse papinho que não vai assistir. 9h40, 9h40 eu vou estar assistindo o Homeland. Homeland, o Cássio. Homeland. Fala aí. Ah, é bom, hein? Seu arroz queimar, come canja de galinha. Homeland. Mas quem não entendi? Seu arroz queimar, come canja de galinha. Canja de galinha. Quem te vê, hein, mano? Homeland. Olha só. Homeland é da hora, RG. É... um seriado bacana. Eu sei, mano. O Domênico que. Pra quem assistiu o Cirquinho do Arrelia. Eu assisto também, legal, top. A gente queria dar um comentário aqui inicial. Fala aí, Cuca. Só pra vocês concluírem o assuntinho. Já tá tudo preparadinho. a pressãozinha inicial fortinha em cima do time. E a calcinha? Calcinha roxinha. Vai de calcinha, roxinha, hoje? Lateralzinho mortal. Tudo previu. Como assim, lateralzinho mortal? É, lateralzinho mortal. Joga a bola pra área mortal. Joga na cabeça do Mina, né? Eu falo, ó, se é pra deixar a bola sair pro escanteio, chuta pra ir pra lateral. Dá chuta no joelhinho do adversário. É, uma boa, né? Viu, Domênico? Pode confiar que hoje vai ter um daquinho pra gente. Hoje é nóis. Oh, parece que aí a dúvida é só o Borja mesmo, né? Na frente, no ataque, não sei se vai jogar ou não. Mano, o que você garante acha? Que vai jogar. Mano, minha informação é de que ele joga, Domênico. É mesmo, mano? É. É, tomara que ele jogue. É um reforço importante. Pô, você derrubou o Domênico, hein, mano? Ele tem os furos do Palmeiras. Ah, passa pra ele, ele fala. Não tenho. É, vou te passar. É, tomara que ele jogue. É um reforço importante. Pô, você derrubou o Domênico, hein, mano? Ele tem os furos do Palmeiras. Passa pra ele, ele fala. Não tenho. Vou te passar pelo zap, então, Dudu. Já foi. O Domênico não esperava isso de um parceiro, de um amigo. Pelo contrário, eu não tenho essa pretensão. Furou o olho do Domênico, hein? Não, muito pelo contrário. Desculpa, Dudu. Muito pelo contrário, não tenho pretensão de dar informação primeiro. Por quê? Quero que se dane a informação. Ah, não. Quem dá primeiro, quem dá depois. Isso não faz parte, eu não sou jornalista. Aguinaldinho, você gosta de dar primeiro? Eu sou jornalista, velho. Respeito, Domênico. Se eu fosse jornalista, tudo bem. Ô, medida. Mas não é. Você gosta da primeira ou depois? Sou jornalista. Dá uma chavecada no Domênico imitando aqui na Às vezes a gente tem algumas fontes aí que às vezes ajuda. Ô, chaveca o Dodô aí, Aguinaldinho. Tá mascarado, hein? Domênica. Isso, ô. Você é palmeirense ou você é o quê? É o quê? Oi? É isso, velho. É palmeirense. Tá jogando contra o patrimônio. O Domênico intimidando o cara. Ah, que feio, Domênico. O Dodô tá mascarado. Eu intimido... Peraí só, mulher. Eu intimido quem eu quiser. O dia que não puder falar no microfone, eu vou embora, ok? Então você vai... Libertadores hoje, você vai... É, Libertadores. Aqui é porrada pra tudo quanto é lado. Não, quero que se dane você. Felipe Melo, você, ele, você também. Dudu, faz a vida dele virar um inferno. Eu sou... Como é que eu gostei? Viu? Deu uma intimidada aquele pai. Olha no olho. Fala, velho. O Benjamin foi buscar o Everton Ribeiro lá pro Flamengo? O Berginha tá doido pra ir pra lá, viu? O Domênico. Opa, fala, mano. Inclusive, aí era uma informação aí que o Palmeiras também tinha interesse aí no Everton Ribeiro, mas hoje aí foi flagrado lá no aeroporto lá do Rio de Janeiro, que o Tanuri e o Rodrigo Caetano aí também, que é dirigente do Flamengo, eles estavam embarcando pro Emirados Árabes justamente para definir essa situação. Possivelmente o Everton Ribeiro vai jogar no Flamengo. É a informação, mano? É, porque eles foram flagrados, viu, Domênico Gato? Sim. Um torcedor do Flamengo tava no saguão na hora que avistou os dois aí embarcando lá pro Emirados Árabes. Aí o cara acabou registrando, aí deu esse flagra aí no dirigente do Flamengo e no médico. Possivelmente, Domênico, quando você leva um médico pra ir conversar com um jogador, é igual quando você leva um mecânico pra comprar um carro usado. É porque você tem intenção de comprar mesmo. Não é verdade? É avaliar, né, mano? É. Como é que tá o motor? E outra coisa, hein, mano? No começo da semana, boa noite... Olá, boa noite. Boa noite. Olha o que é jornalismo. A esposa RG número 2. Que tem a esposa? Do Everton Ribeiro, viu, sim, Domênico? Não. Botou a foto do urubu voando. Mas não é urubu aquilo. Não, mas é. Não é. A simbologia, né? Sei lá se tem urubu em Dubai, onde é que ele... E aí, alçando voos maiores, uma coisa assim. Então... Sim. Isso é jornalismo, viu? Ali já ficou meio indicado que... Se que fosse um... Reduziu. Se fosse um porco voando, aí talvez ele iria pro Palmeiras. Mas como é que ia achar um porco voando, meu? Porco, não sei. Ah, tem os porquinhos lá que voam. Tem um montão de urubu em volta do Mota aí, ele não vai pro Flamengo, não tem nada a ver isso aí. Só o Casa vou ver porco voando. Ai. Verdade. Tá certo, meu velho. E hoje parece que o Zé Roberto volta pra lateral esquerda, né, Zé? Pelo amor de Deus! Menino, graças ao bom Deus, eu agradeci a Nossa Senhora. E hoje, cê vai bem. Sol e o tempo tá bom. Porque me dói os ossos jogar no frio. É uma bestade. Tomou as varinas, velho. Eu não gosto de frio, não. É, eu tô com... Domênico. Opa, fala, Zé. Eu tô com um problema. Qual problema, Zé? Eu tenho dois. Fui no médico, viu, ouvinte? Eu tô com labirinto, com problema. Labirinto? Me dá tontura depois das 9 da noite. E outro, eu tô com problema na junta do tornozelo. Junta? É osteoporose. Não, que meu isso? Deus. Osteoporose, cara. É que nessa ideia, a cartilagem já começa a dar problema. Ah, eu gosto, mas você sabe que eu gosto. Essa é a minha categoria, né, do Zé. Ah, é? O subóbito. Ah. Porque todo mundo... Subóbito. É, a categoria... É bom, né, Ali? Os caras chamam nós a gente. Nós estamos lá já, Ale? Estamos lá, estamos lá. Quem mais? O RG? O RG? Sombra já entra? Subóbito? Sombra, ele tá fazendo peneira. Quase, mas... já, quase. Mas... aspirantes. É. Baixinho, e o Benjamin também? Ah, o Benjamin tá, né? Já. Eu? Porque ele tá estragado, trabalhou muito tempo no sol, dá uma estragada. Que você não aguenta, né? E o Rudy? Não, o Rudy não. Ele tá com algumas partes do corpo que estão mais desgastadas. Ah, ele conhece, né? Mais frente, né? Mas ele não tá. Você quer carona mesmo hoje? Não, tamo junto, hein? O problema dele é mais de encanador, né? E lá a gente é chamado, lá na nossa categoria, eu, o Zé, o Dodô, de Opala Velho, ou Sombra. Como é que é Opala Velho? É, porque já foi desejado, já teve potência, hoje em dia só bebe. Nossa. É, o Zé Roberto, quando gosto, parar, ele vai ser recusado até de técnico do showball. Tá é, muito velho. Já tá velho. Com certeza. Tá certo. Ô, meu velho, placar de hoje. O Master já não vai mais. Placar de hoje. 4-0. Opa, 4-0, é, boa. Invejoso. É, 4-0. Agora, seja sincero, tá tranquilaço ou tem, assim, aquele 1% de nervosismo? Ah, tem que ter, né? 1%, pelo menos, de confiança, né? É o que o Sombra falou outro dia, né, Norbertinho? Ainda mais a CONCACAF aí, né? Vai que eles queiram. Tem que tomar cuidado, né? É Comebol, velho, vai se formar. Ah, falar nisso, né? Ratificando. Não é ratificando, passando mais uma vez a informação que a gente um pouco debateu, né? Ah. Mas a Chapecoense está eliminada. Então, mas você viu? Vai recorrer. Mas você viu o que aconteceu, Sombra? A verdade? É. Os caras enviaram, muito antes, RG, um e-mail avisando que realmente o jogador estava irregular. Sim. Mas avisaram o diretor que estava no voo que morreu. Como assim? É, exatamente. Vocês ficaram sabendo disso? Não. Então, assim, eles enviaram um e-mail para um diretor que estava no voo, que faleceu com a equipe do Chapecoense, e os caras enviaram, ou seja, o cara morreu, como é que ele vai ver o e-mail? Meio copo cheio, meio copo vazio. Mas o Domênico, você viu isso, mano? Por que o Domênico, foi? É, mas essa situação a gente precisa ver, é claro, a Chapecoense vai alegar... Mas informaram, né? Então, a Chapecoense ela vai alegar de todas as formas aí, talvez para que eles possam tá amparados por uma defesa. Mas, na boa, esse tipo de e-mail geralmente é enviado pro clube. É, através de um departamento jurídico, pode ter sido essa pessoa sim. Então, mas era o cara que recebia lá os e-mails, mano. E ele faleceu. Ele não. Pelo que a informação que teve lá, é que ele mandaram pra ele o e-mail. Não, mas sim. Pra ele que é o responsável por receber o e-mail. Só que os caras estão mudando. Agora tem que mudar tudo. O cara faleceu. Mas o Domênico, mas aí que tá. É, porque o acidente ocorreu há mais de 4 meses. Exatamente. É, a situação do jogador aí ocorreu recentemente. Isso é um erro também da própria Chapecoense. Você não atualizou um e-mail para que pudesse ser notificado de qualquer coisa. Porque a partir do momento que a pessoa deixa de trabalhar no clube, ou que a pessoa morre, ou que acontece qualquer tipo de situação... Ah. Não, eu até entendo. A Chapecoense ela pode estar alegando qualquer motivo, Domênico, inclusive para caber uma defesa para tentar reverter essa situação. Eu acho que dificilmente vou voltar atrás, porque o erro também é da Chapecoense. Não, eu entendo, mano, que é um erro de não ter mudado, mas você não entende que também é um fato inédito? Pelo menos a gente não lembra de um time... inteiro falecer num jogo, aquela coisa foi uma coisa muito comovente, né, RG? Então um fato inédito acontecendo, que talvez as pessoas não estavam preparadas para modificar várias coisas que iam acontecer, né? Detalhes, por exemplo, um detalhe desse, é um detalhe, por exemplo, que pode custar uma classificação. E talvez os caras conseguiram fazer tudo ainda. Acho que eles estão reestruturando o clube, gente. São várias muito coisas tempo, a se analisar. Você entendeu, Sombra? Passou, né, Domênico? Como é que tudo bem, gente? Muito tempo se passou? Não. Sim. Mais de 4 meses. Mais ou menos. Tudo bem, 4 meses para um clube de futebol se reestruturar inteirinho. Então, jogadores vieram, né? Jogadores já vieram, jogadores já saíram da Chapecoense e nesse da vida segue, você tem que se reestruturar e tem que estabelecer. Então, mas se acontecer isso, você não acha ruim. Esse e-mail, ele foi enviado para um e-mail, por exemplo, administrativo@chapecoense. Então, mas quem abria... Ou foi lá para senhor que morreu no voo, @chapecoense. Não, mas acho que não enviaram o e-mail... Eu tô falando assim, eu acho. Acho que enviaram um e-mail de um cara que cuidava, que ele tinha uma senha lá para abrir os e-mails. Olha, esse cara faleceu. Eles têm que mudar toda a senha... E-mail novo, sei lá. Mas o Domênico, o webmaster da Chapecoense, ele tem acesso a tudo isso. Gente, ele poderia estar voltando esses e-mails para alguém. Honestamente, é um time pequeno, como a Chapecoense, vai ter tudo isso aí à disposição. Ele não é um Palmeiras, um Corinthians, São Paulo, Santos, que tem aí várias pessoas que podem fazer esse tipo de determinado trabalho, gente. Eu entendo, Dodô. É uma equipe menor, cara. Mas você tem que entender. Normalmente com equipes pequenas, tem equipe, ô Ale, que às vezes não tem nem segundo, terceiro uniforme, pô. Mas quando você tá disputando uma competição como a Libertadores... já é outro patamar, né? Tá, eu entendo. A tutela da Conmebol, você tem que ter um advogado que liga lá todo dia. Ó, como é que tá aí o caso do meu jogador? Sim, senhor. Ó, eu quero só... Até pra tentar diminuir uma eventual punição... Você tem que estar todo dia no calcanhar dos caras. Olha, sem contar então, também que a Federação Catarinense, Domênico, ela, junto com a CBF, estavam copiadas no e-mail. Por exemplo, se é um e-mail importante, vai, que o Sombra passa uma circular aqui para todo mundo. É, por mais que você tenha visto o e-mail, não custa você dar um ok, recebido. É, se não houve por parte de ninguém ali da Chapecoense, talvez aí, esse ok de que receberam o e-mail, a própria Federação Catarinense ou a própria CBF poderiam ter notificado a Chapecoense. Sem contar CBF. Que a própria Chapecoense, Domênico, ela foi avisada minutos antes da partida, dizendo que o jogador aí não poderia estar em campo. A própria Chapecoense disse que eles não tinham recebido nenhum tipo de notificação oficial e que iam colocar o cara pra jogar. Mas a partir do momento que houve, talvez aí... um fato de que uma pessoa da Conmebol teria avisado, dizendo que essa punição já era, sei lá, já deram esse veredito há algum tempo, a Chapecoense poderia ter buscado alternativas ali para tentar entender se o jogador tinha condições ou não. Eu até entendo, a situação da Chapecoense, puseram o cara para jogar, muitas vezes aí você arrisca mesmo e acontece talvez você quebrar a cara, mas, Domênico, aí, sinceramente, com todo respeito a tudo que aconteceu à Chapecoense, mas a única errada aí é a Chapecoense. Aí outra, tem várias formas de entender a coisa, né? O Mano entende dessa forma. Eu acho que a Chapecoense também errou. Mas eu acho que se foi feito o que foi feito mesmo, que estão falando, EG, mandaram um e-mail, o cara, pô, tava no voo, faleceu. Os caras estão se reestruturando, gente. Eu acho que aí é complicado, hein, você acusar que a Chapecoense tem todo... Ah, ela é errada total, eu não sei. E outra agora, a CBF, que você falou... É que menos se importa com o time brasileiro, não tá nem aí. Ó, se a CBF se importasse, o presidente tirava a bunda dessa cadeira e ia lá brigar pelos times brasileiros. Ia lá brigar pelo que aconteceu com o Palmeiras, com uma palhaçada. O que aconteceu no passado, por exemplo, com o Corinthians. O que aconteceu, por exemplo, no passado com o São Paulo, numa Libertadores. Que meteram a mão aí. E metem a mão nos times brasileiros até hoje. E nem esses caras não fazem porra nenhuma. Os responsáveis porque tem medinho de sair do Brasil. Essa é a verdade. A Chape vai recorrer à FIFA. É. Já falou que agora, então, tem que recorrer mesmo. Se aconteceu isso aí, tem que recorrer mesmo. Só dar uma opinião. Eu acho que assim, esse sistema de comunicação dos clubes é falho. Dos clubes não. Tô dizendo, dá Conmebol pros clubes. Não custa nada hoje ter um site, tá lá, site que lista jogadores suspensos ou não. Um site onde todo mundo tem um login e uma senha, vai lá antes da partida... E olha. Olha, tá certo? Olhou? Beleza. Tá lá. Tá lá? Ok. Não tava lá, dá print na tela, dá print na tela. Aí eu concordo com você, mas não existe isso. E uma coisa tão simples, a gente fácil de fazer, velho. Ok, agora, esse seria talvez um dos melhores dos mundos, uma coisa ideal, uma regra ideal. Legal. Não tem isso, legal. Então eles mandaram um e-mail, eu não sei se pro João que morreu no avião, @chapecoense, ou pro jurídico, ou pro administrativo, @chapecoense, não sei. Não viram o e-mail. Ok, não viram o e-mail. Problema de comunicação. Ah, porque a Chapecoense não tinha o e-mail certo, porque o cara que morreu, ou não viram, caiu na caixa eletrônica. Aí não dá pra identificar de quem é o erro. Ok. Porém, antes do jogo, o representante da Conmebol chegou e falou... Não bota o jogador. Esse jogador aí não pode atuar. Lógico. Conhecedor de como são as coisas, de que o bom senso muitas vezes não impera, de que a Conmebol, ela fala muito mais espanhol do que português. A Chapecoense, entendam, gente, não tô falando, não tô questão, julgando a questão legal. Ela fala assim, foi mané a Chapecoense. Lógico que foi. Foi bobinha, foi ingênua, peitou um negócio. Peitou um negócio, se fosse o Palmeiras... Olha, gente, quem é Chapecoense pra peitar com o Conmebol, com um aviso desses, vendo o que aconteceu com o Palmeiras, que foi vítima lá no Uruguai, e se ferrou. Sombra, a portuguesa aqui em 2013, a portuguesa também naquele episódio lá também, que o Everton com H entrou no jogo lá, depois a portuguesa acabou perdendo os pontos também. A Chapecoense vendo todas essas situações aí, tantos brasileiros prejudicados na Libertadores por... arbitragens ou até pelo próprio tribunal, você vendo também a situação que aconteceu com a Portuguesa, deveriam ter um pouco mais de cautela, concordo contigo. É, com todo respeito ao que aconteceu com a Chapecoense, realmente uma fatalidade, algo que todo mundo lamentou bastante, mas a Chapecoense aí foi mirim, cara. Podem recorrer para a FIFA, podem recorrer até para o Papa. Olha, mas tenho certeza que eles não vão conseguir reverter essa situação, não. Meu amigo, você está certo na Conmebol, você já está meio errado, né? É, por ser brasileiro, né? Não é? Rodrigo Bessoni mandou aqui, assim, no vestiário a diretoria da Chapecoense foi avisada e ele estava suspenso. Como não tinham recebido oficialmente, eles colocaram o cara para jogar. Foram negligentes. Tinha de ter tido a precaução e retirado o cara na mesma hora, mesmo que no vestiário. Por precaução, tira. Vai desafiar para quê? Foram negligentes. É aquela história, ô Sombra, que eu sempre falo. Para minhoca cega, macarronada é suruba. Não tem jeito. Filho. É isso mesmo. Mas, ô Sombra... Fala, Thiago. Você vê que o Palmeiras foi um dos times mais elogiados aí, até pela própria diretoria da Chapecoense, na época que teve o acidente, porque foi um dos times que mais ajudou, ofereceu jogadores e tal. E óbvio que a Chapecoense cometeu um erro aí, que baita bobagem, correu um risco desnecessário, porque quando a Conmebol vai lá e avisa que o cara não pode jogar, é um representante da Conmebol, tira o cara, é um risco desnecessário. Mas dá uma ligada no Gagliotti, de repente, fala assim... Pô, eu queria fazer um intercâmbio pra ver como é que o time se organiza, como é que a diretoria se organiza. Palmeiras todo ano joga campeonato internacional, joga brasileiro há muito tempo. Pega um cara lá da diretoria da Chapecoense, leva lá no Palmeiras, vê como é que os caras se organizam. Duvido que eles não vão abrir a porta. E Thiago, eu vou te falar uma outra coisa. Tem razão. Veja bem. Fala assim, ah, não tem quem veja isso? Desculpa, amor, teve um acidente. Olha, eles têm um departamento jurídico, sim. Senão não teria o contrato com todos os jogadores que eles fizeram agora para atuar no Campeonato Brasileiro. Estão disputando, normal. Aí fala assim, coitado da Chapecoense, eles foram os primeiros que não queriam ser tratados como coitados. Eles estavam fora dessa classificação. E o cara ainda fez o gol ainda, né? Entendeu? O cara ainda fez o gol. O cara fez o gol. Como agravante, ainda fez o gol. É, dó é dos familiares lá que perderam o pessoal. Agora, Henrique. O clube não, velho. Oi. Então a questão é, eu sei que esse é palmeirense, mas o assunto Palmeiras hoje já tá resolvido, vai ser um pesadelo, mas vocês passam. Ah, já deu também. Pesadelo, que pesadelo. Mas eu falei que vocês passam. Ah, você tá louco, pesadelo. É. Pensou, mas, o Henrique, é o seguinte, foi mirim a Chapecoense? Eu acho que sim, né, mas a Conmebol tinha que ter meio que um diário oficial, assim, colocar as coisas assim pros clubes verem, entendeu? Um diário oficial eletrônico ali, já coloca os jogadores suspensos e pronto. Exatamente. Na Chapecoense, forma, cada clube, vai lá, é login e senha, pronto, tá suspenso. Também não sei, a gente tem o tal do BID aqui, o BID também não funciona, Mas o RG, isso que o Sombra falou procede, eu concordo com ele. Obrigado. Você pega, por exemplo, aí, quando os deputados, os vereadores, eles vão fazer algum tipo de lei. Por exemplo, eles votaram lá no plenário, a lei ela foi aprovada. Mas o fato da lei ter sido aprovada não quer dizer que ela já esteja valendo. Ela só passa a valer e vigorar a partir do momento que ela estiver no diário oficial. Tem que haver sim, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol sul-americano, um site ali para que as pessoas possam consultar o jogador. Inclusive o próprio árbitro no vestiário faz aí um levantamento de quem tá apto e quem não tá ali, dos que estão relacionados na súmula. É, o BID ali... faz esse papel, mano. Mas é que tá, RG, o BID aqui, também... Aqui. Mas, o RG, o BID, ele funciona para uns e não funciona para outros. De vez em quando o BID aparece mais rápido para uns, de vez em quando tem um pouco mais de demora para outros. Também não é um negócio confiável. Quando convém... Pois é. Convém? Pois é, o jogador, ele só passa a ter legalidade no clube quando ele aparece nesse tal de BID. Mas eu também acho, eu concordo com o Sombra, é um negócio extremamente falho. É um negócio, parece que é de propósito. Eles gostam, né? Mas, parece, mano, que alguém tá se favorecendo com esse tipo de sem vergonhice. Mano, eu não discordei. Isso aqui é um pardieiro. Eu não discordei do Sombra. Eu só penso que se a CBF é tendo o dinheiro que tem, já é uma zona, você imagina como é bom, que zona maior que não é, velho. E você acha que os caras vão se preocupar com isso? Henrique, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Deixa eu fazer uma merchan, Sombra. Ah, lógico. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Parabéns. E só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou kit exclusivo do desodorante Extreme. Belo prêmio. Queria mandar um abraço aí pra todos vocês aí. Sou fã de todo mundo. Boa, velho. Vocês são obra. Valeu, cara. Valeu. Nóis. Sombra e o Henrique aí, o ouvinte. Posso adicionar um merchan aí no... De surpresa essa, hein? Posso adicionar um merchan? Claro. Qualquer ouvinte aí do Estádio 97 que ligar aí no estádio e depois ligar para nós, vai ganhar aí 10% de desconto. A gente pode até negociar aí alguma coisa bacana. Mas todos os ouvintes que ligarem no Estádio 97 e falarem o nome da Estela Barros, vão ganhar aí 10% de desconto em qualquer roteiro, com exceção dos roteiros de Copa do Mundo, mas em qualquer roteiro que eles fizerem com a gente, 10% de desconto aí pra todos. Ah, legal, ah, legal. Hein, bacana, 10%. O Henrique que tá ainda no ar, tá valendo ou não? Tá valendo, com certeza, Henrique, já tá ganho. Manda um e-mail lá pra mim. Boa. atendimento@estelabarros.com.br, se identifica, já ganhou. Tá bom? Oh. Beleza? Beleza. Então tá bom, amigão, um abraço. Tchau. Valeu, até mais, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97. Você pode participar também através de mensagens de áudio no nosso WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. O Dodô 50. Falou assim, deixa eu falar da Bridgestone. Ah, né, que é um recado importante aí, Jess. Você sabe, né? Ah, sim. Tem muito palmeirense apaixonado, né? Ouvindo a gente aí todos os dias. Sabemos. E a gente já sabe aí que só 400... é que vão assistir o jogo de hoje como convidados da Bridgestone, né? A promoção que a gente divulgou aqui foi um baita de um sucesso e só os convidados vão poder assistir a várias ações sensacionais que a Bridgestone preparou, hein? Pra quem ficou de fora, a Bridgestone tem um recado pra você, hein? Fique de olho, porque a Conmebol Libertadores Bridgestone está só no começo, hein? E pneu, meu amigo, pneu é Bridgestone! Beleza, Estádio 97 também trazendo mensagens. Isso. Já temos mensagens de WhatsApp no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O relógio marca 6, sintonizo em vocês, estádio é demais. Eu morro de dar risada, esses caras são fera, eles não são normais. Desafio RG a fazer um trocadilho com meu nome agora. Eu sou Douglas Oliveira, RG, salva a hora. Agora eu mereço, hein, RG? E Doug aí, da Vila Oliveira. Cansado, hein? Com certeza, né? Foi bem pra caramba. Oh, correndo no parque. Oliveira agora mandou azeitona pra todo lado, velho. Ah, foi salvou. Bem. Foi bem. Salvou. Azeitona é bom. Meu Deus, hein? Aquela chilena, hein? Nossa. Gosta de azeitona, Alê? Aquele orégano. Gosto. Gosto de uma azeitoninha. Mas aquela azeitoninha pequenininha, aquela mais gordona. Não, eu gosto de pequenininha aperitivo, né? Só pra dar um belisco, sabe? Que nem uma porção de bunda, só pra dar uma beliscada. Sim. Porção de bunda. Então, se for do rude, pô, Alê, né? Aquela com orégano. É isso, mano. Tá ciumenta, ó, não tem nada, né? Não tem nada pior do que uma azeitona. Ah, para, mano. Para. Azeitona é uma coisa mais nojenta que tem. Ruim. Só serve pra quebrar o dente, cara. Boa, mano, é ruim. E azeite, você gosta? Azeite é bom, azeite faz é legal. Bem. É, e tremoço, Ale, tremoço. Eu gosto, tudo que é assim pra beliscar. Ah, tem moço, ele gosta. Pra dar, sabe? Ah. Mesmo que for uma porçãozinha mais leve, uma porção de isopor, belisca assim. Belisca eu. Né, o você já fez com isopor? É, com um isotônico de cevada, com aquele Photoshop líquido, acho que cai bem. Olha, o importa é o que faz descer. Dependendo até lagartixa, né, velho? Isso, vai bem. Belisca eu, vai bem. Dependendo. O Zé Maier aí do estádio não faz isso. Não estraga a nossa bonita amizade. E domingo não, nós vamos tomar lá. Tomar lá, hein? É, aniversário, sombra. Domingo nós vamos tomar lá. O Zé vai, hein? O Zé. Eu tenho um evento domingo, que pena, cara. Eu queria tanto isso. Nossa, que traíra, Dudu. Olha. Eu acho que poderia chegar em 500 mil seguidores no seu Instagram em homenagem ao seu. Ah, de presente. Quanto? Já tá com 500? 484. Ah, os ouvintes poderiam fazer essa daí. Ale Underline ESPN. Vou adicionar mais um aqui, aí, Ale. Presente de aniversário. Temos aqui mais mensagens, vamos lá, WhatsApp. E aí, WhatsApp. Pessoal do Estádio 97, aqui é o Wellington da Saúde, palmeirense. E Dodô, você não acha que o Tietchan tá jogando muito mal? Eu acho que o Tietchan tem que pegar um banco de reserva, hein? E aí, Dodô? Não, acho que antes estava mal, mas a chegada do Cuca melhorou. Acho que ele deve ter visto os jogos antes, né? Mas contra agora... o Chapecó não foi bem, ninguém foi bem, né? Então... Ah, contra o Chapecó você não deu o também. É, o time reserva. Alô, né? Só, não deu. Mas ele voltou com o Cuca, ele já jogou melhor no último jogo. Hein? Muito mais mensagens. Salve, salve, galera da Estádio da 97. Da Estádio da 97. De São Bernardo do Campo. E aí, mano, o que você acha desse Sassá aí no Corinthians, hein? Seria uma boa, tá pererecando aí, ninguém pega aí. Sassá uma boa opção Corinthians. Ali, nossa. Fazer uma bagunça ali na frente com o jogo. Ah, é. Mas mano, eu acho que o Corinthians precisava ter ambições maiores, mano. O Corinthians tem que ir lá na China pegar o Tardelli, velho. Sabe, o Sassá ali não é mau jogador. Mas é aquele tipo de jogador que também acho que não acrescenta muito pela cabeça fraca que ele tem. Ele pode contaminar o elenco. O time do Corinthians hoje é um time extremamente solidário. Você vê os caras correndo uns pelos outros. Se chega um moleque desse daí, mano, que o maluco não tá nem aí pra nada, o negócio do cara quebrar na night, o maluco pode desandar o ambiente que é bom. Então, sinceramente, acho que não vale a pena, não. Mas que dinheiro, mano, vocês vão buscar o Tardelli. Buscar que é o Tardelli. Que dinheiro. Ah, mas Domênico... O Tardelli é Corinthians, rapá. Vocês deram risada. Peraí. Eu ouvi a risada do Carlos Alberto aí, mas quando falaram que o Corinthians estava indo atrás do Jadson, também ouvi essa risadinha aí, depois deu uma chupada. Você não quer comparar o Jadson com o Tardelli? Ué, peraí. Não quer comparar por quê? Os dois ganhavam mais de R$1 milhão na China lá. E o Jadson voltou, Paquito. O Jusilei veio de São Paulo. Pois é. Então você pega essa sua risadinha aí, você guarda bem. Ô juiz. Seu comédio. Ah, é. Ô, Calção. Oi, boa noite, mano. Você acha que o Sassá no Corinthians podia fazer o seu perfil? Ah, eu acho que, meu, desde que eu me conheço por gente, eu tentava falar com o Caio Ribeiro, o sítio do Pica-Pau Amarelo já foi vermelho, né, meu? E, não, de verdade, meu, tô com uma suvaqueira louca aqui debaixo do pé. Que isso, velho? Compra ali, meu, que eu vou comendo com você depois, viu, meu? Feijão caseiro é o que há, né, meu? Você gostava de feijão caseiro com torresmo? Planetário. Planetário com feijão caseiro, que porra é essa? Meu, demais. Um abraço também aí, meu amigo, de outra volta. Outro dia a gente tava no carrossel lá em Nárnia. Você não viu que tinha no chão de minhoca que pulava? Meu, underground, demais, meu, de verdade, meu. Que viagem, cara. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Fala, Sombra. Aqui é o Bruno da Vila Penteado. Queria fazer uma pergunta pra vocês aí. Vocês não acham que o Marcelo Oliveira seria um bom nome pra ser técnico do São Paulo, cara? Ele não pode não ser um primor de técnico, mas pelo menos ele é técnico. Eu acho que dá pra tirar mais esse elenco do São Paulo aí, que eu acho que não é tão ruim, não. O Marcelo Oliveira teve bons e maus momentos na carreira. Já derrubaram o Rogério, hein, Sombra? O Marcelo Oliveira teve bons momentos, né? Curitiba, Cruzeiro, bicampeão brasileiro, né? E depois teve alguns momentos ruins, né? Não foi bem no Galo, também não foi bem no Palmeiras. Ganhou a Copa do Brasil, Ainda mesmo indo mal, ganhou, hein? Mas não convenceu ninguém. Venceu, mas não convenceu. Eu acho que não existe uma unanimidade assim, não. Esse técnico eu vou contratar, ele sempre vai bem. Não dá pra saber. Não existe esse técnico que você fala, hoje talvez... E tendo um material no mínimo razoável na mão, o Tite é um cara que ele vem conseguindo fazer bons trabalhos, né? Mas não sei, cara. Tem um que eu sei que você fala, não contrata porque não vai resolver. Quem? Oswaldinho. Ah, esse é ruim. Não, mas aí você tá de brincadeira. Aí você tá falando de ex-técnico de atividade. E o Leão? O que você acha do Leão? Meu, que treinador. Oswaldo é invenção da mídia. O seu Benjamin inventou. Não, mídia, tô falando de uma forma geral. Porque é um cara agradável, não sei o que lá. É amigão. É bom amigão, não sei o que lá. Não dá. Oswaldo é um cara legal. Senta pra conversar com ele, meu. Legal, leva pra tua casa aí, ó. Eu falei pra Rê. Leva o Oswaldo pro São Paulo, viu? E o Rogério? Meu, peraí. Você não sabe quem tá mandando mensagem. Quem que mandou lá? Quem agora? Meu? Não, quem mandou? Quem? Quem mandou mensagem? Você não vai acreditar. Mas tá. Quem mandou? Meu? Mas posso ver, não? Deixa eu ver. Mandou um abração pra você, RG. Mas quem? O Slash. Mas deixa eu ver. O Slash? Olha aqui. Deixa eu ver. Não pode ser. Acabou a bateria. Meu, manda um abraço. Manda um abraço pra ele. O Slash saiu da prancha? Deixa eu ver, pô. Meu, sua vida vai virar um inferno. Olha. Por isso que eu tomo cuidado com você. Vocês são vendidos, hein, velho? O mano, primeiro ele ri, depois ele fala isso. O Benjinha nem tá aqui pra se defender. Meu, sorte do Landucci. Calhorda. Toma cuidado, meu. Agora eu quero falar com você que vai fazer o renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também... Ô, mano! Diga! Que dia é hoje? Hoje, Sombra, hoje é quarta-feira. Hoje tem. E quarta-feira... Ah, Sombra, se liga nessa dica, hein, ó. Os bons momentos estão sempre no seu caminho. Boa. E no dia 25 de maio, eles estarão ainda melhores. É o dia drive no McDonald's. Beleza. É, rapaziada. E pra comemorar, nada melhor do que uma promoção de dar água na boca em quem passar no drive-thru, hein? Na compra de uma Mac oferta, o McFlurry sai por apenas R$2. Olha só que top, hein, Sombra? De carro ou de moto, passe no drive do McDonald's nesta quinta-feira. Compre uma Mac oferta e com mais R$2, leve um McFlurry de graça, viu, Sombra? De graça não, perdão, de sobremesa. Sobremesa. Porque é como se fosse de graça, Sombra. R$2 o McFlurry é a sobremesa que eu mais gosto, cara. É a sobremesa que eu mais gosto. Então compre uma Mac oferta e com mais R$2 você leva um McFlurry de sobremesa. Tá top demais, tá imperdível. Não perca essa. Ó, não se esqueça, dia 25 de maio é o dia drive no McDonald's. Aproveite. E aproveitando também, Sombra, vou aproveitar e vou mandar um recado aqui, ó. Motinha. Oi. Motinha, amanhã eu tô te escalando, cara. Eu? Você vai... É, você, Motinha. Eu? Você estará na loja da Marginal Tietê ali do McDonald's, próximo ao Shopping Tietê. Ó, anota o endereço que é pra você não se esquecer. Tá bom, fala aí. Avenida Otaviano Alves de Lima, 2888. Anotou aí, ó. Avenida Otaviano Alves de Lima, 2888. Você estará lá, Mote, representando o Estádio 97, fazendo um pedágio com a galera lá, tá bom? Boa, passe por lá, rapaziada. É nóis, McDonald's é top demais. Qual McDonald's e como é que você vai estar, Mota? Da Marginal Tietê. Próximo ao Shopping Tietê ali, Sombra. Exatamente. O endereço? Próximo ao Shopping Tietê. Ó, repetindo o endereço aí, Bá, ó. Avenida Otaviano Alves de Lima, 2888, tá bom? Aproveite, hein, rapaziada. O Motinha vai estar lá, vai tirar foto com todo mundo. Você vai poder comprar uma Mac oferta pro Motinha. Ah, boa, eu vou comer McDonald's pra caramba. Até do quê? Ah, ele vai estar lá no drive-thru, né? Sim, com certeza. Vai entrevistar o povo lá. Com certeza. Epa, legal demais. Boa. Beleza, Estádio 97, aqui na Energia. Tem oferecimento também de Nissan. Façam um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Estádio 97, lembrando, o resort tá chegando de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Não deixe de fazer a sua reserva. Ligue hoje mesmo lá na Lotus Travel. Telefone 2896-4665. 2896-4665. E nesse momento tem um plantão da Lotus Travel aguardando a sua ligação. E eu vou fazer uma promoção hoje, viu, Bá? Bora! Vou fazer uma promoção hoje, atenção. Hoje até as 8 horas da noite, quem fechar lá, ligando lá na Lotus Travel, fechar o resort, vai ganhar 10% de desconto. Boa. Gente, é legal demais, hein? 2896-46, aproveite essa promoção, promoção relâmpago, valendo agora das 7h01 até as 8 da noite. Tem 59 minutos para você ligar lá e resolver tua vida. 2896-4665. Daqui a pouco a gente fala mais do resort. É o resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, no Bourbon. Tá chegando, 2 semanas e meia, né, mano? Pô, tá chegando, já tá aí, velho. Tá na boca. Ó, uma notícia que saiu: Juan Pablo Mendes, do Olé, da Argentina, ele noticiou o seguinte: que o Centurião volta para São Paulo. E noticiou também que ontem ele foi acusado de agredir a ex-noiva, é isso? Deu problema, hein? Deu problema, hein? Centurião. Celeste, problema. Ontem foi acusado de agredir a ex-noiva. Tá brincando. É, sim, senhor. Mas Centurião voltando, é bom ou ruim? Não sei. Não sei te responder isso. Olha, se voltar, Richard, esse Centurião aqui... São Paulo. RG, quem que volta? É o Centurião do Boca, que ainda agride as mulheres, ou é o Centurião que estava no São Paulo, que não agredia mulheres e não jogava nada? Você é doidinho esse cara, né? Ele agredia a bola aqui. Né? Agredia a bola aqui. É, isso é doidinho. Eu não sei qual que é o Centurião que vem. Sei lá. Qual é o tempo de contrato desse cara? Oba! Ah, tem mais uns 3 anos de contrato. Vai ser que a gente ganhar um troco com ele. Ah, égua! 3 anos ainda? RG, boa noite, eu tô sumido aqui. Eu tava no... Eu viajei com o conselho, fomos um... Você viajou com o conselho? Fomos conhecido. Mas, pô, o conselho tem que arrumar a casa, lá vocês estão viajando? Lá pra Argentina, já pra preparar pra Sul-Americana, no ano que vem. Nossa. É pra conhecer os estádios, né? Como assim? Aí, que viagem é essa? Tá louco? Já pra fazer o reconhecimento. É como diz na filmagem, né? Eu fui ver a locação. Ah, é? Você gostou dessa palavra, locação? Oh, eu vou fazer um apelo a todos os São Paulinos, viu? Pra uma melhora do clube. que você quer melhorar agora? Né? Uma coisa que com certeza vai melhorar muito, né, o diretivo, o social. Todos os apelos anteriores já foram atendidos? Não, nem todos. Nem todos? Inclusive o Leco tá muito ruim, viu? Devia sair. Pô, mas acabou de ser eleito. Eu fui contra apoiou ele, ele foi eleito recentemente. Não, acabou eu fui de ser contra eleito. O Rogério, sempre falei mal dele aqui. Oh, nossa, como você é traído. Vamos parar. Né? Isso é um problema dessa direção. Sim. De Calma, vou. De jogar... Você tá bem, vô Mauro? Tá. Calma, nossa. Fica nervoso. De jogar bituca de cigarro na piscina. Tá sujando. Ah, não, não, eu ando dizendo. É feio fazer isso. Não, o pessoal não tá jogando. É feio fumar. Não, vô. O pessoal não joga bituca na piscina, vô. Tão jogando. Por isso que o São Paulo não tá bem. Nossa. Começa a decisão. Viu, Baico? Sei que foi pra Barcelona, eles fazem isso no bar. Por isso que ele tá bom, não, mano. Não, não pode. Ruiz. Não joga a ponta de cigarro na piscina. Ô, Alê. Então. Oba. É um assunto que compete a você comentar. Teve aí a final da Liga Europa, onde o Manchester United foi campeão, né? Vencendo por 2-0 a equipe do Ajax. Muito bem. E na arquibancada, o Zlatan Ibrahimovic não tá jogando, tá? Tá com contusão no joelho, certo e tal. E na arquibancada tinha lá uma faixa de um torcedor do United solicitando assim: Zlatan, renove com o United e deixo você transar com a minha esposa. Você tá brincando? Que isso! E você pode transar com a minha esposa. Que isso! É, você na função de Zlatan, você fala assim: ok, deixa eu ver a foto antes. Vamos dar uma olhada no material, né? Vamos avaliar tudo isso também, né? Porque de repente, sabe como é que é, né? É aquele velho bom dragão, né? É. Então é melhor você dar uma analisada e aí depois você vai... Aí que você pega, depois que você vê o material, que você pega a caneta e vai pensar no assunto, não é melhor? Mas você já pegou muita coisa sem pensar, né? Fala a verdade. Isso aí é uma coisa que, às vezes, você sabe muito bem, ô Mota, porque você é um cara que também... Já pegou? Hábitos noturnos, você... Que é sabe, coruja? Morcego. O que transforma a Fiona em princesa não é o beijo. É o etílico. É a vodka, né? É a vodka. É. Isso aí etílico. É coisa normal, que acontece sempre. É a vodka. Ah, cada uma. O que o torcedor não faz no futebol, né? Mas, ô Sombra, na boa. Diga. Ó, Ale, se fosse você o Ibra, no escuro, tá certo? Sem ver a mulher do cara. É. Você diria o quê? Que sim ou que não? Olha... Valeu, vai, viu, velho? Quem tá sempre mastigando nunca passa fome, né, mano? Então a gente não pode recusar a mercadoria. Valeu, vai, velho. É até falta de educação. Ele queria fazer um xixi cruzado com o Ibra, né? Olha, sem ver, Sombra, sem ver, eu diria não. Porque inglesa não é o melhor parâmetro das europeias ali pra gente poder avaliar, né? Era isso que eu ia comentar, mano. Olha, de toda a Europa, as inglesas não costumam ser o melhor material, né? Não costuma ser aquele material... Mais acabado, né? Tem que achar exceção. Nós temos aí as russas à frente, as italianas, as espanholas, as francesas. Pode pensar que se ela fosse realmente um negócio legal, ele não estava oferecendo assim de graça. Também, né? Eu não sei, que o futebol faz tanta coisa que às vezes o cara... É o Zlatan, né? De repente o cara, o sonho dele é transar com o Ibrahimovic. E aí, Rudy? Desculpa, eu tava no WhatsApp aqui. Não, eu vou te falar. Eu sou sincero, cara. Eu tenho... Tô no chaveco aqui, desculpa. Desculpa, fica no contatinho aí. Você tá chavecando as pessoas durante o programa? Não, quando eu recebo mensagens legais... Tá no chaveco Mota. Ele tá no filminho do Mota. Eu e meus amigos aqui, o Leonardo e o Alessandro, que estão na escuta, a gente tem um lema. Atravessou a rua, o carro não pegou, a gente pega. E olha, conhecendo o Ale, é verdade. É isso aí, seu estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Agora a gente vai pro momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal. Toca, Asdrúbal. Isso. Aleluia. Olha, eu vou te falar... Eu conheço um pouquinho só de música, mas essa é a melhor. Pra mim é a melhor. A melodia do negócio, a métrica da música. Deu certo, casou. É aquela que dá certo. Chupa que é legal, chupa Domênico e pega no meu joelho. É a melhor, né? Legal. Vai, Dodô, combina com ele. Não liga pro Zante. Mas apesar que, ó, cuidado, ele tá nervoso. Alô? Libertador. Nada. Alô? Alô? Lamentável. É nesse momento, RG. Sim. Não. Não, nesse sem momento. Não, pro ouvinte eu vi. É, você é nervoso. Nesse momento. O negão da piroca chegou. É nesse momento. É nesse momento. E aí, Domênico? Não, é o meu mesmo que eu bati aqui. É nesse momento. Ai, foi desumilde, hein? Ai, que coisa enorme. Adoro. Manda nude, Domênico. Você tá fazendo esse barulho. É nesse... É, coisa... Manda nude, Domênico. Mas você consegue ficar excitado tendo RG e nota do seu lado? Não, é que o mano levantou, eu só cortei. Mas eu tô aqui também, senhor. É nesse momento. É nesse momento. Que grande, hein? RG número 2. É nesse momento. Fala aqui de bengala. Que você realmente... percebe quem são os seus verdadeiros amigos. Eu sou. Eu vi agora. Agora eu vi. Você percebi na nitidamente. Eu não vou deixar ninguém zoar o Dodô. Eu vi. Não, zoar o Dodô. O único que ficou aqui quieto foi a RG. Vai, o RG tava nesse falando. Nesse momento foi tudo que o RG fala que é nit. Dodô. Pode ser mentiroso. Dodô, eu, amigo. Eu. Os outros dias. Você não fala com o RG. Eu nem venho que é pra não te zoar. Os outros dias ele brincou, mas hoje a coisa foi mais séria. Brincou com você. Pergunta pra dona Jair. Vai brincando. Vai brincando com esse negócio que ele bateu na mesa. Aí você vai ver só. Dona Jamile, que amanhã faz aniversário. Você se respeita. Dona Jamile, beijo. E hoje. Dona Jamile, tu vai no resort. E hoje eu consegui a marca dos 14 anos de casado. Hoje. Milagre. Olha, mas também, velho. 14. Todos os casamentos somados. Não, um só. Mas também. Parabéns pra nós. Parabéns pra Lê. Batendo esse negócio na mesa aí até eu ficava com a cara. Parabéns pra Lê, né? Ô, Lolo, a dona Jamilton, a dona Jamilton vai no resort? Dona Jamile, que já olha o respeito com a minha mãe aí. Dona Jamile. Você não lembra, ela mandava bolinhos de chuva pra gente. Ela vai mandar amanhã pra gente comentar. Amanhã não tô. E teve um concurso de o melhor feijão de São... Lembra, Sombra? Lembro. É a dona, a minha mãe vem aqui, foi jurada. É. Foi jurada. Lembra? Faz tempo, sim. A melhor feijão. Ô, Domênico. Opa, ô, mano. O Rudy também foi jurado aqui, mano. Foi. É, quando eu vi, mano. É foi jurado. Mas mano. Esse é o mais jurado aqui. É, já foi jurado outro dia também, semana passada. Foi jurado duas vezes. Três vezes. A dupla de ódio pro Landucci. Eu. Eu. Você tá nervoso, né, velho? É, não facilita não, velho. Seu tonto. Vai, mano, fala, seus traíras, vai. Mas alô. É verdade, vocês são muito cachorros, cara. Alô. Alô. Quem fala? Danilo. Ô, Danilo, tudo bom? Tudo bem, e você, Dodô? Tranquilo. Danilo do quê? Danilo Estela Castro. Castro? E quantos anos? Castro. Hã? E quantos anos? 31. 3.1, RG. Ele falou Estela Barros, é isso? Estela Barros. É isso, foi eu. Ah, isso aí foi bem, velho. Já saiu ganhando 10% aí. Boa, 10%. Boa, sensacional. Boa. Eu? Aí, 10%. É, 10. E antes dele manifestar o time dele, só lembrando que a partir de agora tá abrindo o Torcida Estádio 97 pro clássico São Paulo e Palmeiras, sábado. Boa. No Morumbi. Quem ligar aí, torcedores do São Paulo que ligarem e falarem que quero ir na Torcida Estádio 97, ganharão essa vaga para assistir o jogo no confortável camarote único. Boa. Só torcedores do São Paulo que é a torcida única, né? É o... Sim. E também é mando do São Paulo. Não, mas não é só por isso. Acho que também é negócio do único lá. Como é que é o... Camarote? Torcida única mesmo, torcida não? Não é, Sobra? Não, clássico, assim, São Paulo, clássico, torcida sim, única, né? Sim. Mas a gente já tem aqui a tradição de que o torcedor vai no jogo de mando, né? Do mando, é. Ô, meu velho, e o bairro? Ah! É, o Benzinho tá aí. Tá aí, ó, ele aí. Ah! Vai. Meu, é melhor vai, falar. Moarama. Peraí, amigão, fala. Já falou. Viu? Peraí. Moarama. Viu? Peraí. O Paraná, o Moarama, Paraná. Ih, Sobra, procura aí. Vai. Ô. Procura aí no Google. Vai. Viu? O Moarama, porra. Viu? É, mas você não precisa de Google. Tinha um índio, quando eu era novo. Um índio? Viu? Na Boim. O índio na Boim? Na Boim. Peraí, Dodô. Peraí. Índio na Boim. Peraí, meu. Tô operando, vem aí. Sabe o que eu conheço? Campo Limpo, Zona Sul. Que isso? É isso aí? Não, totalmente errado. Viu? A sua vida vai virar um inferno. Ou você concorda, amigo? O meu. Sensacional. Vai apanhar. Ô, velho, o time. Errou de piquenês, hein? Bate o pé e corre. Eu quero ir na torcida estádio 97. Deu mal sorte, hein, velho? Você nem sabia disso, hein, velho? Que rabo, hein? Puta, o cara anuncia em cima, velho. Você anunciou, o cara já tinha ligado. Que coisa. Meu nome tá dando sorte. Mais 5 minutinhos você não ia, velho. Verdade. Ô, amigo, tricolor, deixa eu falar uma pergunta. Tudo bem com você? Tudo jóia. Eu fiz uma enquete com a seguinte questão. Pensando que o Rogério possa fazer um bom trabalho no Brasileirão, com esse elenco, em qual posição você acredita que o Tricolor chegará? E coloquei algumas opções. Entre primeiro e quarto, entre quinto e nono, entre décimo e décimo sexto ou Z4. Você colocaria o São Paulo aí em que posição do campeonato? Ah, quinto e nono, Sombra. É, quinto e nono tá disparado, eu cara. Eu acho que Palmeiras 52% tá melhor, na enquete. Atlético Mineiro tá melhor, Flamengo tá melhor, Fluminense tá melhor, Cruzeiro tá melhor, aí já foi pra quinto e nono. E chegando ao fim do ano, em quinto ou nono, você acha que tem que manter o trabalho com o Rogério ano que vem? Acho. Eu acho que tem que dar tempo pra ele, por mais que agora ele não tá indo bem. Eu acho, sinceramente, que deu uma quebrada no elenco, no relacionamento do grupo. Porque começou bem, eles estavam mostrando um bom desempenho no ataque, acreditava que era a defesa, e ok. Agora eu não vejo mais vontade, sabe? Aquela vontade dos jogadores, não estou sentindo confiança, não sei se tem algum problema interno, mas eu não sou a favor de tirar ele, não, independente do resultado. Eu acho que tem que dar tempo para o técnico, até para... Porque ultimamente os técnicos têm ido mal e os times passam 3, 4 jogos, ou sei lá, 2 meses no máximo, e já tiram. Acho que tem que deixar o cara, entendeu? Ele mostrar uma filosofia, pelo menos um ano. Se não der certo, tira lá na frente, mas não precipitar, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta, não, é sério. Não, é sério. Você faz peta. Na hora do cheiro de aula, não, você vem. É porque ninguém acende isqueiro aqui, eu tô com esse estigma ainda que eu fico zoando, né? Eu respeito São Paulo. Respeito, sim. Diga até o Marcelinho, já pode perguntar pra ele. Eu queria fazer uma pergunta pro Vitor, né? Qual que é o nome dele mesmo? Bom, o Vitor, São Paulino. Você acha, né, que a Rogéria, ela anda muito brava na... Rogéria é aquele traveco que você pega. Tem que ver a Rogéria, cacete, com São Paulo. Não, o treinador, você acha que a Rogéria tá muito brava? Rogério, você não vai falar assim, seu louco. Ai, pro inferno. Você não vai falar assim. Rogério, sempre. Mas, em cima disso que vocês estão falando, eu penso o seguinte. Você é maluco, velho. Precisa saber em que condições que o trabalho termina. Você precisa ver como termina com um trabalho parecendo promissor, trabalho que você fala, não, tá engrenando, ajuste. Não tinha elenco, fez o que deu pra fazer. Isso é muito relativo. Chega com que quadro lá na frente? Não, eu concordo, Soma, mas eu acho que tem que esperar ele finalizar um trabalho. Entendeu? Eu acho que pelo menos o Campeonato Brasileiro inteiro ele tem que ficar. Se o resultado for catastrófico, realmente não vai manter mais. Eu acho interessante ele finalizar um trabalho para ter um diagnóstico lá na frente, não, mas não agora. O que é um trabalho catastrófico para você? Um final catastrófico? Hã? E na sua enquete, qual que eram as últimas posições? Além as últimas seriam Z4, rebaixamento. Então, mas Z4 já é óbvio, mas eu acho que antes do Z4, qual que era do... Ah, na enquete aqui, acima do Z4 seria do décimo ao décimo sexto. Do décimo ao décimo sexto. Eu acho que se finalizar ali do 14º para baixo, não tá legal. Mas você eu não entende... vejo muita diferença 12º e 14º. Você entende? Tem muito time ruim, hein, você entende que o brasileiro do São Paulo, pro Rogério Ceni, se chegar naquele limite que chegou quando tiveram que trazer o Muricy às pressas, você acha que ele aguenta, velho? Não. Até lá ele nem tá mais. Eu acho que essa é a não questão. Não chega esse ponto. Eu concordo com você. Teria que deixar porque apostaram no cara. Tem um campeonato, tem um brasileiro aí, tem um ano todo ainda pela frente. Mas, no campo da suposição. Se chega naquele limite lá que chegou quando tiveram que trazer o Muricy, será que seguram ou mandam o Rogério embora? RG, é o Rogério. Segurar, não... né, RG? A pressão da torcida é muito grande, né? Então é difícil segurar. Mas fazer o quê? É... Eu gostaria que ele finalizasse um trabalho, espero que seja bom, espero que a gente consiga uma vaga para a Libertadores. Que animado, né? Mas é. Como assim com 20? A realidade não condiz com isso no momento, né? Espero que melhore. O primeiro tempo contra o Avaí, o time jogou bem. Agora no segundo tempo, pô, tomou sufoco, fez um golzinho lá no final. É. Agora eu concordo com ele num ponto, viu, Motinha? Só para encerrar a minha parte aqui. Eu acho que tudo, o alicerce disso tudo tá calçado no relacionamento, velho. Ruim. Esse, sim, gostei desse. Esse relacionamento, ele é importantíssimo. Com quem? Grupo, técnico, entendeu? Comissão técnica, isso tem que funcionar. Isso funcionando 100%... Você acha que só isso São Paulo vai melhorar tecnicamente? Não é só isso. Isso funcionando 100%, pô, você tem, sabe, um leque muito grande para as coisas começarem a dar certo. Eu acho que o risco... Por exemplo, pode ser o Corinthians. O Corinthians, ele não tem um time tecnicamente forte, mas está fazendo um bom trabalho. Então, como não, velhão? Jô, Jadson, Rodriguinho, Romero... Romito? Oh, mas tá de brincadeira, como não, velho? É, volto a falar aqui. A linha defensiva do Corinthians hoje é mais forte que a da Juventus da Itália. Você pega ali Cássio, Fagner. É verdade, velho. É verdade. RG, é mais fácil hoje você entrar com um quilo de cocaína na bagagem de mão nos Estados Unidos do que passar pela zaga do Corinthians. É, fale por você, meu. Tá de brincadeira. Fale por você. Não, mas ô amigão, seja imparcial, você que tá no telefone aí, ó. O que é melhor pra você hoje? Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena, Guilherme Arana e Gabriel, ou você pega ali, ó, Buffon, Daniel Alves, meu Bonucci, Chiellini, Alexandro e Khedira. Meu Deus, ainda tem gente que para ouvir. Não dá nem pra responder. Você é louco, você é louco. Deus. Tá mais louco que o Mauro Naves na lancha. Porra, Salão, ela tá muito mais louco. É que vocês são antes, velho, vocês são antes, vocês não são parando. Chupa antes. Meu Deus. Ó, só mandar um beijo pra amiga da vó Isis que tá ouvindo aí. Valverde? Manda pro... Pegar, é mais bonita. A Isis é do RG. É mais bonita. Hein? Manda pro Marcos, vai pegar, Barreto, que faz aniversário. Beijo, Marcos. Ó o contatinho que ele tava agora pouco, que ele tava contando. Marcos Minas Barreto, beijo, viu? Safada. Contatinho no WhatsApp é igual cerveja, quanto mais melhor, viu? É? Quebrei as pernas do Rudy. É. Ô Danilo, um abraço pra você. Você tem que estar na rua Curumins, número 5, no sábado, a partir das 5 da tarde. A partir não, às 5 da tarde, rua Curumins, número 5, tá bom? No sábado. Sábado, tá bom. 17 horas, rua Curumins, número 5. Lá tem um bar onde rola um esquenta, de lá sai o traslado pro jogo do Tricolor, pro camarote único, tá bom? Beleza. Beleza, e o desconto de 10% na Estela Basta é garantido também. Pode vir programar suas férias com a gente, sua viagem de final de semana, sua viagem de feriado prolongado, tá garantido, Henrique. Beleza, eu preciso mandar um e-mail pra alguém. E-mail pra? Manda um e-mail pro atendimento@estelabarros.com.br. Fala o meu nome lá, coloca o nome do Thiago. Que eu mesmo vou falar com você, querido. Boa. Beleza, então. Aí, fechado. Beleza, então. Gostou, né? Opa, maravilha. Beleza. Valeu, batendo na mesa, igual domínio. Falou, cara. Valeu, cara. Vamos lá, mais ouvintes no ar. Esse é o Momento Sem Parar. Sem parar ainda mais fácil. Agora você encontra em displays e totens. Sem parar sua vida no seu tempo. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Sua vida vai virar um inferno. É melhor parar. Alô? Eu tô Alô? Vocês me escutam? Alô? É verdade, quem fala? É Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, e vocês, gente? Bem, Gustavo. Tudo. É Gustavo do quê? É Gustavo Néder. Néder. Néder. Ô, Domênico. Oi. Por falar em Nether, mano, não dá pra esquecer aquela repórter lá, aquela vez que falou, ó, o Netherland tá ali no vestiário, tá falando do Robin, lembra? Na Copa. O Netherland vai jogar, ele tá ali já. Na Copa, essa foi demais, velho. Sensacional, bem lembrado. Aquela foi da hora, velho. Muito bom. Motou, né? Motou. Ô, meu velho, quantos anos, hein? Eu tenho 3.7. RG 3.7 hoje é bacana. Qual que é o nome dele? Gustavo Néder. Gustavo Néder. Chama o síndico. Por quê? Por quê? Gustavo, tanto de você. Para, para, para. Gustavo, tanto de você. Vai, filha da... que é isso? Que vai matar isso? O velho. Imbecil. Idiota. Trouxa. Também quase que eu vi um tapa aqui. Meu, você não sabe. Você acabou de falar. Quem tá ligou? Quem ligou? Não. Quem ligou aí? Quem ligou aí? De novo? Meu. Quem ligou aí? Ale, olha aqui. Ah. Quem ligou? Meu, caiu meu celular. Ah, deixa eu ver. Não caiu, caiu. Ó. Tim Maia. Ah, Tim Maia. Ele mandou uma mensagem. Como assim, meu? Não, o sobrinho dele. O Thiago. Ele tava com o Jorge Benjor no carro. Ah, é? E o Slash. De novo? De novo, Slash? Meu. Deixa eu ver a mensagem. O Leão. Deixa eu ver a mensagem. O que ele mandou pra você? Leão. Mas o do zoológico? Ô, Benji, eu te amo, não faz isso não. O do zoológico? Ele vai te matar, velho. Eu sei, cara. Sua vida não vai dar. Que pra falar a verdade, eu não ligo pras imitação. Essa aqui é verdade, pode fazer, bah. Que pra falar a verdade, foi pra Barcelona e Madrid, um baita lugar. Barcelona, essa aqui é verdade. Os europeus, você tem que respeitar o cidadão do europeu. E por que você tá batendo palma? Essa aqui é verdade. Só bate palma. E tem muriçoca. E muriçoca é com dois S ali. Eu não chamei você, quando chamar você fala. Essa aqui é verdade. Pode falar ali. Tem, fala, garotinho. Pimenta doce que você foi com o Veloso, tem lá em Barcelona? Veloso, o que você tem pra falar da pimenta doce? Baita Veloso, garotinho. Ronaldo Giovanelli. O que você tem pra falar? Palmeiras e Tucumã. Baixa o cavalo. Obrigado. Baita comentário. Domênico Gato. Porque não tem o Walker de Blas. Não tem Cid Moreira. Não tem o William Bond. Não tem nada disso. Bonde? Pra mim, o maior voz do rádio e da televisão e do Orkut é o Domênico Gato, garotinho. Esse é o cara. Parabéns. Esse é o cara. Essa aqui é verdade. Ah, é isso. Obrigado, garotinho. Tem sim. Olha, um abraço também pra minha amiga Claudinha, da Massagem 24 Horas. Baita massagem. Que é igual o filme do Shrek lá da Fiona. É massagem com final feliz. E é mesmo. O Miller vai direto lá. Na minha época, a massagem era muito melhor. Não, o pavão melhor, fazendo massagem, o pavãozinho não, é muito melhor. Não. Baita Mimi Miller, que gosta da imitação, que não tem problema. Vampeta também ali. Ah, gosta. Gosta também, né? Porque tem que imitar, que é o quê? Né, Tiaguinho? Né? É o quê? É uma homenagem. Não. Homenagem. Homenagem a tua. E pra falar a verdade, são três pessoas juntas. Para de bater palma, porra. Homenagem, são três pessoas juntas, garotinho. Vai lá, Sombra, é com você, garotinho. Ah, então, Gustavo, tá, que time você torce, Gustavo? Tricolor, Sombra. Tricolor. Por quê? Vamos fazer um bolão aí quando o Rogério cai. Agora, o Gustavo. Nossa. Ai, ai, ai. Te chupa. Venenosa. Agora, eu acompanho muito os comentários, principalmente chamou muita atenção o comentário do RG, já falando assim, pensando, em questão de momento de crise, aquela coisa de quase cair, etc e tal. Será que não estão misturando muito a questão Rogério Ceni como uma pessoa que às vezes não tem aquele carinho todo da imprensa, com o Rogério Ceni treinador de campo para aplicar táticas, que... Porque senão, assim, sério, tem essas questões que são colocadas a todo momento no relacionamento com a imprensa, mas será que em campo ele já estão profetizando tanto que ele possa fazer um trabalho tão ruim? Eu acho que quem modificou essa coisa, esse julgamento imprensa, esse relacionamento imprensa, Rogério Ceni, foi o próprio Rogério Ceni. Porque quando o Rogério Ceni foi instituído como técnico do São Paulo Futebol Clube, ele teve todas as paparicações possíveis e imagináveis da imprensa, todas. Ele ia dar certo, ele era a melhor opção naquele momento, aí foi lá pro torneio lá fora, conquistou o torneio, aí, pô, ó, o cara trouxe ideias, o cara veio com dois gringos, o cara, blá, blá, blá. Time ofensivo. A partir do momento, velho, que começou o estranhamento aí entre ele, aí é que as coisas modificaram. Então eu não vou atribuir. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer, entendeu? Até onde isso fica nas coletivas e até onde que isso vai pro campo, pro treino, que impossibilite ele de fazer o time melhor. Ele tem que modificar isso. A partir do momento que ele conseguir modificar isso, aí tudo bem. Porque, por exemplo, você vê um jogador hoje como Cuevas lá. Vai, você não gosta do Rogério, né? Não gosto. Isso já tá meio latente. Isso. Tenho o maior respeito pelo Rogério e gosto do Rogério. Ninguém sim, aqui gosta. E, ninguém não, gosta. Não, não, imagina. Eu Rogério, gosto. Rogério sempre veio aqui, sempre tratou a gente bem, não tenho problema nenhum com o Rogério. Mas você pega um jogador gringo metido lá no São Paulo, é diferente de um jogador da categoria de base que vai enxergar o Rogério Ceni como mito, com respeito. Verdade. O outro, não, o outro que, pô, Rogério Ceni. E aí, Rogério Ceni? Entendeu? A configuração que o cara tem desse técnico, pô, é um jogador que aí, mais um, entendeu? Então, quem vai modificar isso, Sombra, é o Rogério Ceni dentro do grupo. Você concorda, Gustavo? Ou eu discorda? Concordo. É que eu não vejo tanta culpa assim no Rogério. Acho que eles não dão muito material humano pra ele. Tá faltando a diretoria, eu acho que é muito, muito fraca. Ah, mas ô, velho, você tá tirando agora. Falar que o Rogério não tem elenco pra trabalhar. O São Paulo não tem Lucas, mano. Prato, tem Cueva, tem o Wellington Nem, tá machucado, é verdade, mas faz parte do elenco. O Lucas Prato joga sozinho, mano. Não, mas o cara Motinha. Volta pro meio de campo pra buscar Motinha. Bola. Ô, Motinha, vamos lá, por partes. Ó. Por exemplo, o Renan Ribeiro tá dando conta do recado, é bom goleiro. Entrou, a diretoria, agora, a diretoria do São Paulo colocou lá o Bufarini na direita, ele não deu conta do recado, mas a diretoria apostou e apostou bem. Até agora não deu conta do recado, concordo, mas foi um jogador que muitos, inclusive, queriam. Você pega o miolo de zaga do São Paulo, Rodrigo Caio e Maicon, o ano passado esses dois jogadores estiveram entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, o São Paulo foi a quinta melhor defesa. Foi. O Júnior Tavares é um lateral esquerdo também promissor. Começou muito bem, agora teve uma queda como todo time também. Você vai pro meio campo, você tem Jusilei, você tem Thiago Mendes, você tem Cueva, Cícero. Você tem o Cícero, lá na frente você tem Luiz Araújo, você tem o Wellington Nem, você tem Prato. Tá rendendo, não tá, mano. Mas é que tá, é culpa do treinador também, cara. Mas tecnicamente... Mas, ô amigão, aí que tá a diferença do treinador. Você pega o time do Corinthians, que começou contestado no começo do ano, inclusive por boa parte da mídia colocando o Corinthians como a quarta força. O Corinthians do Campeonato Paulista, de 5 clássicos que fez, ele ganhou 3 e empatou 2. Se você parar pra pensar no custo-benefício, o time do Corinthians, ele tem jogadores ali, vai. O Fagner, que é um jogador selecionável. O Pablo, que deu certo também. Você tem o Gabriel, que tá matando um leão por jogo. Guilherme Arana tá jogando muito. Jadson e Rodriguinho, que são os dois principais. E o Jô, que é o homem gol dos clássicos. Mas o time do Corinthians, ele é muito mais destacado por ser um time homogêneo. Aquele time aí que você diz ali, fala, pô, todos os jogadores correm por todos. E é isso que falta no São Paulo. Você vê o time de São Paulo aí, parece sem motivação, o time de São Paulo sem pegada, o time de São Paulo sem tesão, e isso passa também pelo treinador. Muitas vezes os caras falam, ah, mas o Prato não tá rendendo tudo que rendeu no Atlético. Lógico. Muitas vezes o cara tá deslocado, ele tem que fazer uma função que ele não fazia. Você pega outros jogadores ali também que no São Paulo você vê que não estão jogando bem, mas que podem render mais. É culpa do Rogério Ceni também. É que vocês ficam aliviando, porque o Rogério, ele foi um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Quem, talvez, há quem diga que foi o maior. O Sombra acha que o Rogério foi o maior jogador. Mas aí, por isso, vocês acabam aliviando. Vocês têm que saber separar o que é o Rogério treinador e o que é Rogério ídolo. Tudo bem. É. Mas a questão é o seguinte. Esse negócio que você fala que os caras não estão motivados e tal. Todas as entrevistas que você via e que você vê ainda, todos os jogadores falam assim, o São Paulo tem um elenco, nós estamos indo bem, nós estamos prontos. Então, você não vê um time que não tá motivado falar um negócio desse. Ah, Mota, você tá de brincadeira. Falar até papagaio fala. Ué, mas você falou que o time não tá motivado. O time, mas, Mota, tecnicamente, motivação... é ruim. Não, mas, ô, Mota, desculpa. A motivação, ela não precisa ser... O Wellington Nem não jogou nada. O Cícero passou vários jogos jogando nada. Mota. O Rodrigo Caio e o Maicon estão em péssima fase. Mota, a questão, quando você vai analisar se o cara tá motivado ou não, não é pela palavra que o cara utiliza, é pela forma como ele joga. Eu posso chegar aqui e falar pra você, eu tô motivado... E eu tô depressivo. Falava até papagaio fala. Você precisa ver dentro de campo, na prática, se o cara tá de fato motivado. Nossa, não, mas se tecnicamente o cara não tá bem... Olha, gente, são duas coisas distintas. Ué. Uma coisa é ter uma fase técnica ruim e a outra é você não estar motivado. Eu posso estar muito motivado, mas no mau momento técnico. Ué, mas é que tá. Motivação não ganha jogo. São coisas distintas. O São Paulo hoje é um catado. Você não vê o São Paulo. Por mais que você possa analisar e falar o time tá jogando mal, mas você pode notar quando o time tem um padrão. O São Paulo hoje é um time sem padrão, pelo menos na minha ótica. Modificou muito, realmente, assim. Eu vejo assim que tenta ter um padrão. Tinha mais padrão nos primeiros jogos do ano, tinha um padrão. Verdade. Sim. Tinha sim. Padrão. Aí depois, tinha. Aí depois perdeu esse padrão. Não sei se em busca de procurar evitar tomar gols, perdeu. Ou também porque perdeu o jogo. E aí entrou num parafuso. Agora, eu não acho, por exemplo, que dizer que o elenco está desmotivado é uma geral. Não acho. Eu também não vejo isso. Em campo, eu vejo jogadores que já se movimentaram mais. Mas a maioria eu vejo aguerrido. Por exemplo, eu vejo quem hoje abaixo. Júnior Tavares, abaixo do que estava no começo do ano. Verdade. Eu vejo hoje, tecnicamente abaixo até do ano passado, Maicon, abaixo. Muito abaixo. Muito. Mas vejo Garra, por exemplo. Até o Rodrigo Caio abaixo. Até Rodrigo Caio. Mas vejo, por exemplo, muita disposição e tecnicamente bem. Jusilei, eu vejo bem. O Thiago Mendes, eu vejo bem. O Prato, meu, O Prato se mata. O Buffarini, eu posso dizer, ele se mata em campo. O Buffarini se mata. A gente pode questionar a questão técnica, mas ele se mata em campo. O Prato se quebra todo pelo São Paulo, né? Se quebra todo pelo Tricolor. Por isso tem que ter prato de plástico. É, gostaram, né? Boa observação, hein? O grego, né? Então, assim, eu não acho nem que, assim, dá pra dizer o elenco tá desmotivado ou o elenco está super motivado. Acho que cada um tá num panorama ali. O Luiz Araújo tinha caído muito. Se ele vier agora jogar com a vontade que ele entrou no último jogo, embora não necessite ser tão faminha, pode começar a passar um outro panorama. Gente, é que futebol não é uma fórmula exata. Acho que não existe aquilo, falar assim, não, o elenco todo tá desmotivado? Pode acontecer. Ah, o elenco tá numa vibe legal? Numa forma geral, tá. Mas o São Paulo eu não consigo rotular nem que ele tá todo numa vibe bacana e nem que ele tá desmotivado. Acho que tem jogadores que cada um tá no seu ponto. Nem frio, nem quente, nem bom, nem doente. É. Como o trabalho do Rogério, que já viveu bons momentos, já teve desenhos diferentes, já jogou com três zagueiros. Sim. Já colocou jogadores mais jovens, como o Militão. Já colocou jogadores mais experientes, como o Lugano. Sim. Talvez essa seja uma das falhas. Tentando você não militar, né? É, definir um time. Tem que colocar mais militar mesmo. Ele colocou definir mais militar. Não existe um padrão ainda. Ainda não existe um padrão. Ele tá testando. E ficou nítido também pra mim na entrevista do Bem Amigos, que ele começou o ano com aquilo que ele considera o ideal dele como treinador. Um time ofensivo, meio Osório. E ficou nítido ali que ele falou assim, que ele sentiu que não dá pra ser assim. E que ele mudou isso. Só que essa mudança ainda não gerou, ele ainda não encontrou o ponto certo dessa mudança. Seja por contusões, ou seja porque tem jogadores que estão abaixo da média. Até por característica também dos atletas, né? Talvez ele não tenha os atletas. Às vezes, por exemplo, eu acho que ele não tem um volante bom ali pra marcar ao lado do Jusilei. Por exemplo. Por exemplo, eu acho que... O Jusilei tá sobrecarregado. Eu acho que, por exemplo, o jogador de lado que ele tinha, que era o Luiz Araújo, que tava bem, caiu. O Wellington Nem, quando ele poderia começar a melhorar, machucou. Então, assim, eu divido muito o trabalho como técnico e o trabalho como porta-voz do trabalho. Né? Open bar de antipatia. Ô, Sombra, e você não tem também um banco jogador lá? Oi? Você não tem também no banco um jogador que entre e que mude o jogo, né? Que mude a forma de jogar. Parece que o banco de São Paulo é muito fraco também, né? Olha, cara, qual que é o banco do Corinthians? O Corinthians ele tem algumas opções ali, ó, por exemplo, são garotos, né, Sombra, que são meninos que podem entrar e modificar o jogo, mas concordo contigo, não tem lá um grande nome no banco. Não tem. Você pega ali, talvez ali, o Clayton, que é aquele jogador que era do Atlético Mineiro, é uma dessas possibilidades. Mas cê é pega limitado, ali... né, mano? Sim, sim. O Clayson, não, mas tô só citando alguns jogadores que podem entrar e mudar talvez um panorama. Por exemplo, no último jogo, Sombra, o Marquinhos Gabriel, ele entrou e mudou o cenário. É um jogador que hoje é banco. Mas também é fraco. Mas quanto tempo que ele não fazia isso? Então, mas aí que tá. Ele nem tava jogando, ele nem tava sendo relacionado. Agora, o que vem falando, tem que valorizar a base. Quando deu chance pro Lucas Fernandes, machucou. Mal ia tentar engrenar, também, machucou. Também tem isso, tem esse preço aí também, né? E uma coisa que eu não tenho uma certeza, porque eu não conheço, não sou do ramo. Mas será que esse trabalho de fisiologia e preparação física do São Paulo é um trabalho a contento? Ah, quando eu falei... Ele Nossa. Me xingou. Mas você disse com certeza. Ah, com certeza, velho. Mas tá claro isso faz tempo. Ai, ai, tá claro, o time do São Paulo morre no segundo tempo. Deitou no Sombra agora, hein? Não, a questão é que é o seguinte, eu não acuso daquilo que eu não sei. Então, nossa, que agora você sabe como. Eu não sei, você não ouviu o que eu falei? Nossa. Você é surdo, sabe ouvir. Não, só você será. Você é velha da praça. Será não, tá todo mundo vendo isso. Tá certo. Você não tem pescoço, não tem orelha. Fica quieto aí, eu trouxa. Primeira coisa que eu falei foi... Porra, eu não tenho conhecimento suficiente pra dizer que é. Mas é uma coisa que eu questiono. Será que é um trabalho bem feito? Eu posso questionar. Claro. Posso questionar. O que eu não posso é afirmar que é mal feito. E como ele é mal feito? Porque eu não conheço as metodologias, nem é no meu ramo. A não ser que você esteja jogando o joguinho, não ouviu que o próprio Sombra falou e faz uma acusação leviana como moto. Tem que prestar atenção no programa. Ouça a parte que me interessa. Ouça a parte que me interessa pra tentar deitar no programa. Ou você fica trocando zap zap, né? Agora desculpa a minha santa ignorância. Com as encrencas da vida aí. Mas desculpa a minha ignorância, mas curiosidade. Vai? Os dois gringos, qual é a função que ele trouxe auxiliar lá? Não sei, os dois são auxiliares, um mais na parte logística, se eu não me engano, e o Michael Bill mais na parte de assistência tática e técnica, junto com o Pintado. Tá certo. Tá bom, aonde que o Pintado entra nisso? Aí você pergunta pra Domênica. Domênica, aonde que o Pintado entra? A tua mãe. Juiz. Entra aí, mas quem perguntou? Nossa, que agressivo. Você jogou o Pintado no aquáriozinho da mãe dele? Eu coloco Pintado pra jogar. Gustavo, deixa comigo. Oi. Vamos manter o tabu no sábado? Ah, sim, vamos bater nos portinhos. Ah, não falou com essa convicção, não. Falou meio assim. Tá com medinho, tá com medinho. Tá se porrando aí, ó. Agora que é o seu gerente de porrando na saia. Olha, vamos. Atropelar a porcada. Ô amigo, Lolo, vamos passar os turcomanos hoje, depois a gente pensa nisso, viu? Ó, véia com medo, ó, véia com medo. Vamos parcelar. Nós tá pipocando, véia. A véia medrou. Meu, ele é um pipoca. Troca a fralda toda borrada. Vocês não entenderam. Troca a fralda da véia. Nós temos uma competição muito mais importante do que essa aí. Não é Mercosul americano. Nós temos, né, RG? Nós temos. Mas não esperava chegar aí no fim da primeira fase precisando ganhar, né? Por que não? E correndo o risco de ficar fora. Correndo o risco de ficar fora, grupo difícil. O risco é pequeno, a gente não tá com esse medo, não. Mas a gente tá lá. Isso, o importante é estar lá. Exatamente. O importante é estar lá e fazer tempo. O melhor é comentar quem tá lá. Quem não tá, não adianta ficar insistindo. Do Dodô. Ué, mas peraí, Domênico, não descarte. Os dois anos pra cá que você começou a passar. Domênico, ó, tem que ter cautela, não descartem os pequenos, porque japonês também é pai. É o Mota, não entendeu a piada, né, Mota? O Mota bom é aquele que não existe. Sua mãe que entendeu. Um abraço ao sargento Osvaldo da primeira brigada de peteca do Espírito Nossa, Santo aí. Vai pegar propina lá. Ele tá ouvindo aí, Sobra. Manda um abraço pra ele. Vai lá. Coronel Martins também. Você devolveu pro partido, depois o partido passou Gustavo. De novo pra você. Ô Vermelhinho, fica quieto aí você também. Não. Ô Gustavo, um abraço pra você. Taca fogo. Ô Sobrinha, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui que tá mandando WhatsApp pra mim. Vitor Soares, Ivan Lima, Paulo Felipe, Fábio Monteiro e o Sami de Bernardino. Meu, você falou Ivan Lins? É. Meu. Não, ouvindo, não, sabe? Essa não dá. Você não sabe quem me mandou uma mensagem. Tá ouvindo aqui também? Arre. Meu. Arre. Pensei que era Lucinha Lins. Meu. É pra mandar um beijo pra Rê? Manda abraço. Um beijo, Rê. Meu, ela adora o Motinho, não sei como. Hein? Motinha, manda um abraço pra Rê. Nossa, cara de Tony da Lua. Cara do Motinha, mano. Rutinha. Ô, Gustavo, um abraço, boa noite. Já foi. Vamos ao terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida. No seu tempo, toca Asdrubal. Chupa que é legal, chupa Domênico, pega no meu pilau. Chupa Domênico, chupa que é legal, chupa Domênico, gosta de um bilau. Mais uma vez, o rádio perdeu um momento importante. Também acho, Domênico. Pra ficar passando uma porcaria. A melhor música. RG hoje tá bolinha chinesa. É a música do Katsuki. Eu gosto da música. Então pega ela e leva pra casa. Alô, quem fala? É Gilber. Bem vendidinho, o senhor, viu, Ale? É o quê? Não! Bem vendidinho. Como é que é? Gilder do quê? Rodrigues Pinto. Rodrigues Pinto? Ah. E quantos anos você tem? 3.9. RG, 3.9 hoje. Hoje? Já gritou primeiro lá que adora, deixa ele com o Pinto lá, velho. Olha que maldade, hein? É viva a voz aí, velho? Adogo. Ô mano, Motinha gritou adogo. Ouvi aqui do fundo. Tá no viva a voz, ó, irmão? Não. Tá ruim a ligação. Tá alto o rádio, é uma coisa estranha. Diminui um pouco o volume. Ô, meu velho, e o bairro? Parque Casa de Pedra. Como? Não. bate casa de pedra. Peraí, eu vi, tô tentando entender. Casa de pedra? Eu conheço. É. Casa de pedra fica perto da Vila Casa Grande. Não, é aqui na Luz, pô. Não, é Zona Norte. Tá muito longe, tá muito errado. Casa de pedra na demais, Luz. É Zona Norte, você morou aí no Juamar. Viu? Morei aí no, no, na Rua Togo. Nossa, nada a ver, velho. Você morou no Juamar. Tudo errado esse beijo tá muito falso. Viu? Eu falo isso, o Landucci... E é um cara, meu, cuidado, hein, imitador. Sua vida pode se transformar no inferno, hein? Tá bom, e o time, irmão? Corinthians, Dudu. Ah, Coringão, Coringão. Chupa, anti. Paga a telha. Peraí, vocês estão chamando a irmã de vocês? Juiz. Ô, juiz. Paga a telha aí, ó. Ô, amigão. Se sou eu, já tem amarelo. Fala, né? Mano. Coringão aí, mais uma vez aí, calando todo mundo, hein? O Corinthians lutando contra tudo e contra todos, principalmente contra essa mídia anti. O Corinthians a trancos e barrancos aí tá conseguindo o seu lugar ao sol. Coringão ganhou o Campeonato Paulista, o Corinthians tá bem colocado agora no Campeonato Brasileiro, apesar do tropeço no primeiro jogo, o empate contra a Chapecoense. Mas agora o Corinthians pega também mais um time fraco e eu espero que no final de semana o Coringão vença novamente. Vamos pegar o Atlético Goianiense, cara. E aí, baba? Baba, mano. Baba, com certeza. Tanto... É, tem que ser um pouco mais audacioso no jogo, né? Eu acho que teria que dar uma escalação mais forte, como o Alê sempre fala na colocação dele aí. Boa. Acho que o jogo fora tem que ser mais audacioso. Tem que ir pra cima, principalmente nesses times, né? Time de menos expressão. Sim. Tem que fazer o resultado no, logo no começo do, do jogo, primeiros 15, 20 minutos pra dar uma acalmada e fazer o nosso jogo, né? Não ir na pilha do, do adversário também. Boa. Mas o amigão, por exemplo, o Campeonato Paulista, a Ponte Preta chegou na final contra o Corinthians e um dos jogadores que mais se destacou ali no time da Ponte foi o Cleison, o atacante que o Corinthians conseguiu comprar. Você acompanhou bem o futebol da Ponte Preta no Campeonato Paulista? Você conhece esse jogador? Acompanhei, acompanhei. Sempre assisti os jogos da Ponte. Quando tava aquele jogo do Corinthians, que tinha jogo da Ponte, foi um campeonato espetacular. Você acha, claro, então, que esse moleque... diga, pode complementar, por favor. Eu acho que, assim, a Ponte, realmente, esses dois últimos anos, o Paulista vem fazendo um trabalho bom, né? Montando um time básico, bom. Sim. E foi uma boa contratação, assim, o Cleiton. Então, cara, mas agora ele vai brigar por posição com o Romero. O que, que você faria, por exemplo, se você estivesse na pele do Carille? O Romero é aquele jogador aí que ele joga pro time, é aquele cara que ele ajuda na, na recomposição defensiva, é um cara até certo ponto questionado pela torcida, mas é um cara aí que é dedicado, é um cara que joga pro grupo. Se você fosse hoje o Carille, você optaria por continuar com o Romero? Ou você colocaria o Cleison, que é um cara um pouco mais técnico aí, que pode dar talvez esse ganho de qualidade que você tá pedindo? Olha, eu acho que o Cleison, particularmente para nesse jogo do contra o Atlético Goianiense, acho que ele poderia entrar no segundo tempo. Eu acho que o Romero, esse último jogo contra o Bahia, ele não jogou tão bem assim, mas ele foi fundamental ali na, na questão da marcação ali. Contra o Vitória, né? Contra o Vitória. Sim, sim. E acho que contra o Atlético Goianiense, o Cleiton poderia começar no segundo tempo, né? Uhum. A gente sei que é difícil, o Carrilho, acho que é uma... um costume que ele já pegou do Tite, de só fazer modificações de 15, 20 minutos. Então, acho que só a partir daí que ele pode fazer uma mudança, mas acho que seria uma boa, uma estreia do Cleiton contra o Atlético Goianiense, jogo fora, a gente fazer pelo menos o resultado de 2, 3 a 0, para dar mais ânimo pro grupo, assim, para contagiar mais, né? E esse é o jogo para dar moral para qualquer um, né, velho? Quem não quer jogar contra o Atlético Goianiense? É o jogo pro cara entrar e meter uns 3, 4, né? Ah, com certeza, mano. Mas o... Até vendo assim, o time esse ano, o Carrilho tá fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que ano passado, acho que foi falha da diretoria não ter efetivado ele pra ter terminado o campeonato. Foi um erro danado trazer o Oswaldo, bagunçou mais o time como já tava. Uhum. E acabou algumas peças fundamentais que chegaram, como o Giovanni Augusto, o Paco Marquinhos. Acabou que os caras caíram de rendimento demais, né? Uhum. O time não conseguiu ter um padrão de jogo. Ô, amigão, na sua avaliação aí, o time do Corinthians aí, pelo menos a diretoria tá tentando, reforçar um pouco mais o elenco, trazer alguns jogadores aí para fortalecer, principalmente pro decorrer do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, teremos aí 38 rodadas. Se você tivesse hoje com algum cargo ali dentro do Coringão. Se você fosse o gerente de futebol do Coringão, quais as posições que você acha que o Corinthians precisa fortalecer e quais os jogadores você iria atrás? Olha, mano, eu acho que pelo menos um lateral esquerdo, como assim, igual que está em cima com relação à situação do Arana aí. É. Porque o Moisés é um ótimo, bom jogador, né? Uhum. Na parte defensiva ele é um bom jogador. Fez uma série B pelo Bahia, é bom. Uhum. É, a gente viu alguns jogos do Bahia na série B também, acompanhei. Ele foi bem. É, tanto é que o Bahia não queria renovar o empréstimo, o Corinthians não quis, né? Trouxe o jogador de volta. É, lateral esquerda, meio campo ali, um cara mais. Uma cabeça mais pesada para repor ali uma possível falta do Jacques, possível falta do Rodriguinho, ainda mais com a seleção. Uhum. É, com a Sul-Americana também, que vai desgastar mais o time no decorrer do brasileiro aí, né? Uhum. Ah, cara, mas na boa, meu. É, o time do Corinthians aí, a trancos e barrancos, ele tá conseguindo aí com muita humildade conseguir o seu lugar ao sol. Pra desespero da mídia aí que colocou o Corinthians aí como um dos possíveis até candidatos ao rebaixamento. Já deu já o Corinthians. Os caras estão se rasgando, velho. Os caras estão se rasgando. Vai, momento de disparar, já acabou. Já deu. Ó, tá acabando o programa. Manda abraço. Tchau. Ô, amigão, então manda seu placar hoje aí. Atlético, Tucumã e Porco. Vai. Atlético, Tucumã e Porco? Vai, o jogo. Olha o Zante aí, olha o Zante. Apagada de sapo agora. Apagada de sapo. No fundo, no fundo. Paga pra nós, Léo. Paga, fica assistindo TV lá, ô trouxa. Eu não, hoje eu vou ver Homeland. É, sim, vai. Eu vou ver Better Call Saul. É, vai sim. Tô ligado, Zante. House of Cards Brasília. Ô, mano, esse jogo eu não vou assistir, não. Assisti o filme, né, mano? Também acho. 6-2 vão estar lá que nem uns doidos torcendo pro Atlético Tucumã lá, ô, mané. Da noite. E torce mesmo, viu? Torce bastante, hein? Hoje eu vou ver o acasalamento dos pavões. Torce muito, hein? Torce muito. Hoje eu vou ver no Domênico. É difícil. Ó, 9h40 hoje no NetGil tem o acasalamento dos pavões. Sei. Que acasalamento? Ah, é pena, Domênico. Acasalamento dos pavões. Manda um abraço aí, velhinho. Ele gosta de pena. Manda aí, Gilde. Ó, manda um abraço pro pessoal lá da Detrit. E tem alguns amigos que escutam vocês aí, gostam demais do programa. É, vocês são pagáveis, né? Realmente, RG, Domênico, Ale, foi um fantástico a chegada de vocês no programa. Obrigado. Rude é espetacular. Eu? Não explica a pessoa só quando esse cara tá aí, né? E o Benjinha? Ah, o Benjinha... Cadê o Benjinha? O Benjinha hoje tá aí, fazendo falta aí, né? Deve ter ido pro jogo do Palmeiras, né? Mil, você não sabe. Quem ligou aí? Mandou um abraço. Agora? Mil. Quem foi? Mil. Agora? Mil. Deixa eu ver. O Estevão. Ah, o Estevão. Mil, tá ouvindo? Deixa eu ver. Estevão tá falando com o mano. Esse ele tá, mora do lado. Ô, Sobra, acho que o Benja foi assistir jogo do Flamengo, né? Foi. Ah, deve ter. Flamengo e Atlético Goianiense, no Copa do Brasil. E o Thiago Lacerda, meu, que jogo. Mas entre o Flamengo e o Thiago Lacerda. Ah, meu, Thiagão, meu, é o melhor. Meu, ator, humildade. Ale, diferente do Landucci, meu. Thiago, no pessoal, que homem. Que homem. Gilder, um abraço, Gilder. Abraço, Sobra. Vocês são pagáveis. Obrigado. Valeu. Obrigado, fera. Esse foi o Momento Sem Parar aqui no Estádio 97. Olha só, pessoal. Hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays. É isso mesmo. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só. Você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Abraço pro Jeová, pra Priscila, todo o time do Sem Parar. O Estádio 97, que tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017, com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada em parcelas de apenas R$ 799,00. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990,00 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero! Isso mesmo, nada de juros! E a Nissan ainda paga o valor de tabela Fipe do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não! Demais! Então não perca tempo, amigão, consulte as condições no site queronissan.com.br/sp e vá lá fazer um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Lembrando que você tem mais 6 minutos para ligar lá na Lotus Travel e fechar ainda hoje o resort do Estádio 97, porque até as 8 da noite, aqueles que fecharem vão ganhar descontos de 10%. O resort do Estádio 97, que vai ser legal demais, de 9 a 11 de junho. Já vá combinando com a tua família, esperamos você lá, tá bom? Parcela em 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. Ligue 2896-466-65. Apoio Futiliga. Futiliga precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. E também apoio de Madrugão Suplemento. É, Sombra, para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Boa, mano! Tem mensagens aqui no nosso WhatsApp. Fala, galera. Boa noite. Meu nome é Caio, aqui de Santo André. Tem uma pergunta pro Dudu. Dudu, você acha que o nosso Palmeiras fez bem em ter dispensado Barrios? É claro, o salário dele era astronômico, mas será que ele não seria um ótimo reserva pro Borja? Ou até mesmo a posição, porque a gente tá vendo ele metendo gol pra caramba lá no Grêmio, né? Ah, mas lá metia gol, aqui não. Não. Então foi bem, vai embora. Mas é que ele deu azar, viu, Domênico? O Barrios no Palmeiras ele não foi bem, eu concordo contigo, mas esse cara é bom jogador, cara. Esse cara é bom jogador, mano. Não dá. Ele parece um óleo. A verdade é uma só. Às vezes tem jogadores que se dão bem em alguns clubes e em outros não. Quanto tempo ele ficou no Palmeiras? Ficou um tempão, é. Bom pra ele. Não deixou saudade. 2 anos. Não deixou saudade. Desculpa. Né? Pergunte pra qualquer palmeirense que queria que ele tivesse ficado. Não dá. Quando ele foi embora, valeu. Foi isso? Tudo bem, Sombra, ele tá indo 11, bem no Grêmio. Mas geralmente, é incrível, né? No Grêmio, às vezes, pegam uns jogadores que vão bem, né? E que não vão bem em clubes aqui em São Paulo. Tem vários exemplos. Mas, ô Lolo, quando ele começava a melhorar, aí ele machucava de novo. Aí ele ficava exatamente, um tempo. Aí pegava o ritmo e machucava. Fala agora, porque o cara tá fazendo agora gol. Agora o cara tá fazendo gol. Quanto convém? E, ó, tá indo bem no Grêmio. No Palmeiras ele não foi bem. Então, tchau. Valeu, tudo de bom, obrigado. E não adianta o Vilhena lá do grupo nosso ficar mandando fotinho do Lucas do Barro toda vez que faz gol, viu? Ah, é? Ele faz isso, né? É chato. Ah, é? Foto de homem e do Barro. Vamos lá, vó. Mais mensagens. Boa noite, galera do Estádio 97. Quem fala é o André do Capão Redondo, São Paulino. Sombra, não dá pra aguentar o Rogério sem de técnico. Rogério, pelo amor de Deus, pede pra sair. Não tem competência e nem capacidade pra ser técnico do São Paulo. Olha o Mota concordando ali. De humildade, coisa que você nunca teve na sua vida. E pede pra sair. A sua entrevista lá no Bem Amigos pós-jogo, uma coisa ridícula que mostra a sua arrogância. Não é São Paulino. Velho. Haja carreta, hein? Por que não é São Paulino? Porque ele tem opinião dele. Que ele fala com raiva, não é? Deu uma deitada no Mota agora. Concorda com o Mota, Sombra? Mas o Mano falou uma verdade. Uma coisa que ele tá falando do Rogério ser treinador. Não o Rogério ser como jogador. O São Paulino não fala com raiva. Fala pra esse ouvinte. Eu conheço uns que falam assim, hein? Fala pra esse ouvinte ligar lá na Estela Barros, comprar uma passagem pra Barcelona e trazer o Guardiola. Só assim pra resolver agora. Ah, mas agora é lá em Manchester, porque o Guardiola tá em Manchester. Não, eu te peguei. É, traz pra cá. Ah, mas aí eu faço se formar, né? É, tá na roda. Não, mas ele vai trazer. Ah, ele comprou Estela Barros e foi passear em Barcelona de volta. Qual o problema? É verdade. Você tem pelo razão. Amor de Deus, pessoal. Mais uma mensagem aqui, oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8 e HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Rapaziada, beleza? Aqui sou Felipe, corintiano. Mas, mano, convenhamos, cara. Na moral. Diga. O Romero podia ser volante, né? Acha não? Em vez de atacante? Vai vendo. Vai vendo. Nossa, que deitada. Vai vendo. Levanta o mano aí, por favor. Não, não é, cara. É, eu não vou criticar o ouvinte, e sim o Alexandre Oliveira. Ah, plantando. Porque o Alê, como formador de opinião, ele tá contaminando a opinião dos ouvintes. Agora você é culpado, Alê. Ele destilando todo o ódio, todo o rancor, pelo fato do Romero uma vez ter roubado um bilisco dele. Nossa. É, o Alê, ele começa a desferir contra o atacante do Corinthians aí todo o seu ódio. Mas o Romero, o seu Alexandre Oliveira, ele não é esse jogador horroroso que o senhor prega, não. Eu vou pegar aqui os momentos que ele teve ali no Campeonato Paulista, inclusive dando chapéus em clássicos, tá certo? Canetas em clássicos, pra provar o quão bom jogador ele é. Você viu aquele vídeo, né? Só não consegue matar no peito. Não, não. Aí ele precisa de uma... uma arma. Matar no peito, não. Pra chamar o... Você tá de sacanagem. Pra chamar o Chuck Norris pra matar aquela bola. Você é antes. Ele, não é? Ele matando a bola parece o Robocop dançando lambada. Aquilo foi montagem, pô. Mas eu queria dar um recado muito especial pra você que é estudante, em processo de formação, tá pra escolher a faculdade que você quer fazer. Se liga numa coisa. É muito importante que antes de você escolher qual vestibular você vai fazer, qual processo seletivo, você dê uma olhada nas avaliações do MEC para saber como que se posicionam as faculdades, né? Quem tem o melhor ensino, como os alunos dessas faculdades estão pontuando. Isso é muito importante, tá? E se você procura aí uma área toda em volta de engenharia de produção, administração, se você quer fazer ciências contábeis, engenharia de computação, engenharia civil, eu tenho uma dica para você. Você tem que procurar a ESEG. A ESEG é a Escola Superior de Engenharia e Gestão. E a ESEG tem a força do ensino do Grupo Etapa. Meu, vai lá, veja nas avaliações do MEC, que você vai ver lá que a ESEG tem a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. É, sim senhor, sim senhor. Também a maior nota em administração, maior nota do Brasil em administração. Aí você fala, mas será? Vai lá, confere. Eu sei que estudo, às vezes, é uma coisa que você não dá atenção, mas é muito sério. Pode ser uma grande determinante no sucesso da sua vida profissional. E, de repente, esse é o momento que pode estar dando uma luz para você num caminho importante a você seguir. Então, se você quer fazer uma ESEG, uma faculdade desse nível, entra lá no site eseg.edu.br. ESEG é com S, E-S-E-G. .edu.br. E você pode utilizar a sua nota do Enem, tá bom? Vai lá, cara, as classes são pequenas, as turmas são pequenas, o estudo é bacana demais, o professor conhece você pelo nome, por aí tem aquelas classes de 200 mil alunos, né, meu amigo? É que nem você tá no Maracanã e chamar o torcedor no meio da arquibancada. É complicado, tá bom? Então procure pela ESEG, formando o melhor em você. Boa noite, galera do Estádio 97. Tremendão aqui do Embu das Artes. Tremendo. Ei, Dudu, queria saber de você o que você acha daquele cara que vira chapecoense lá, o Johan. Porque pra mim já é o segundo jogo que ele faz aí pelo Palmeiras, que ele entra bem no jogo. Você não acha que ele deveria ter uma chance aí no time principal também? Vai, Tremendão. Um abraço. Ah, não dá pra falar ainda. O menino chegou... Peraí, na meia? Um tempo atrás, tava machucado. Hã? Na meia, o Johan? É, mas não dá pra avaliar, não dá. Espera um pouco, né? Não dá pra falar que aí um espetáculo é ruim. Não dá pra falar. E convenhamos, desculpa, né, meu? Acho que a primeira opção tem que ser sempre lembrada é o Michel Bastos. Ah, grande atleta, um grande jogador. Olha o ódio, hein? O preferido do Sombra. Eu acho que o Palmeiras tem 3 times, é verdade, mas 12 titulares. O 12º é o Bastos, eu não tenho dúvida disso. Bastos tá aí dos preferidos. Eu sou o que eu coloco o Bastos pra jogar contra o São Paulo. Tô falando, tá vendo? Ele me dá razão. Ele jogou bem no Paulista. Além do ex, né? Vai jogar muito. Além do ex, né? É capaz de sair um gol dele ainda pra você. Ele tava jogando bem. É igual o Barros foi pro Grêmio. Michel Bastos veio, deu uma acertada, tá jogando bem ali. E eu achei que ele foi bem na lateral. Foi bem. Jogou. Foi, podia ter ficado. Foi bem, né? Aí, tem que manter em lugar do Zé Roberto. Tem mais. Mas também não precisa de tanto, ele não, Sombra. Dá pra dar. Falando em coisa ruim, eu tenho que falar aqui. Desculpa, Sombra, atrapalhar aí. Ah. Eu não vou conseguir levar o Ale pra casa hoje. Eu tinha combinado, mas. Opa! É mesmo, você não vai levar mesmo? Aí você é sujeira sua. Vai quebrar esse galho pra ele. É, não vai levar não, pra casa, né? Não, não vai dar, não, pra dar carona. Ah, tem um compromisso. Vai levar aqui, ali no... Vai levar onde, oh, Montinho? Nossa, no drive, né? É belisco? Mas o... Arrumou um rango. Aqui nós somos um time. É belisco, Ale? É isso aí. Hã? A gente é um time? Aqui nós somos um time. Mas eu machuquei a perna aqui, tem que sair. Ale, então... Se vira aí, cara, valeu. Nossa, tá com medo de andar com a Lê, velho. Você quer uma família, hein? Ele tá me alisando aqui, Sombra. Eu tenho medo de ficar sozinho no carro com ele. Não, não tá te alisando. Nem eu? Não tá te alisando. Eu achei que aqui... Tá fazendo massagem. Só aquela mão mecânica que o Domênico passa por trás da RG e fica te cutucando, velho. Nossa, eu achei... Aí eu cutuco por trás mesmo. Que isso, doutor? É verdade. E gostoso, né, amor? Não, você... Amor, né, amor? Vamos lá, mais uma mensagem. Vamos lá. Boa noite aí, pessoal da mesa. Que é o Anderson de Guarulhos. Realmente, as... entrevistas do Rogério não estão tão notórias, mas é difícil também algumas perguntas, viu? Eu queria questionar vocês aí. Será que não está na hora também da imprensa se reciclar? Porque ficar perguntando de fofoquinha ao invés de detalhes do jogo é até chato. Toda vez a mesma pergunta, toda vez eu concordo em parte, entendeu? Falta a simpatia do Rogério, mas também falta o pessoal perguntar direito. Um abraço. Frigideira, RG. Ah, mas eu acho que também... Não, mas ele não foi... pelo contrário, ele tá contrário. Questionando a imprensa. Tá questionando a imprensa. É, fofoca, né? A ESPN aí, a... Quem enquadra, quem determina, quem estabelece, aí, que é o técnico, velho. O Muricy, olha o Abelão, são caras que entrevistam... O Dorival. Né? Os caras dominam, os caras têm a manha da... O repórter tá lá pra isso mesmo, ele quer que... E o ouvinte, velho, também tem certa razão. Ontem a gente falou sobre isso. O Rogério, como muitos técnicos, também às vezes dão umas entrevistas equivocadas. Mas o que tem de pergunta equivocada de repórter... Ave Maria! Mas, ô Sombra, na boa, o treinador, ele precisa saber de fato aí se desvincular desse tipo de situação que ele possa entrar numa saia justa. Por exemplo, o Rogério, toda a entrevista dele dá a impressão que ele tá predisposto, que ele tá pronto ali para dar uma patada em alguém. Ele muitas vezes se contém, mas a vontade é dar uma patada. Eu concordo que tem um monte de pergunta que é imbecil, igual aquele cara lá. O cara fez o gol numa final de campeonato. O repórter é o primeiro a chegar no jogador. Ao invés de ele fazer uma pergunta legal, ele chega lá e fala: e aí, tá feliz com o gol que o senhor marcou? Óbvio que tá. Então, com relação ao treinador, eu concordo também. Ele muitas vezes tem que ouvir uns absurdos, mas ele tem que ter o bom senso pra poder responder. O treinador não pode ficar escolhendo pergunta, gente. Ele tem que responder o que vier. Mesmo a pergunta sendo cretina. Infelizmente. No Sim. Festival do Bebê Extra você encontra tudo para cuidar do seu bebê e o melhor, fazendo economia de verdade. Temos muita variedade de produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Fralda descartável Pampers Comfort Sec Forte Bag, você leva 3 por R$ 59,42 cada. Fralda Hugs Hiper Supreme Care, leve 3 por R$ 57,99 cada. Toalha umedecida Johnson's Baby com 48 unidades por R$ 10,49. Shampoo Johnson's Baby 400ml, leve 3 por R$ 11,48 cada. Sabonete líquido Johnson's Baby 400ml, leve 3 por R$ 16,82 cada. Lava-roupas líquido Omo Puro Cuidado, 3 litros, leve 3 por R$ 23,59 cada. Leite Ninho Fases, 800 gramas, com 50% de desconto na compra da segunda unidade. Nesta promoção, a unidade sai por R$ 26,90. Mingau Mucilon Nestlé, 600 gramas, leve 3 por R$ 9,99 cada. Festival do Bebê Extra, aproveite para economizar. O que o Mota tá reclamando? Tá chorando aí. Ô, Mota, aí. Faz o seguinte, vai lá no domingo, lá no meu aniversário, no lançamento, lá na Fradinho. Vai bater 50 mil? Eu quero te dar carona 8, agora, 8, você tá 8. Rejeitando, eu não vou, velho. Vai lá que a gente bate um papo. Eu tinha que levar. Obrigado, Sombra. Onde que é, Lê? Pode anotar que estarei lá. Fradinho Coutinho 888. Meu aniversário. 500 mil seguidores no Insta. É, meu, mais o 4.4, né? O aniversário do subóbito, cara. Mas você não quer que eu te leve hoje? Agora que eu curti o Instagram, posso ir também? Pode, pode ir lá. Tá todo mundo convidado. Eu pago o que consumir. Vai no meu lugar, Tiaguinho, que eu não vou poder ir. Eu tô com um compromisso. Você paga uma pra mim? Claro, você é meu irmão. Ô, paga uma pra mim, né? Vai ter um camarotezinho lá. Vai, vai. O pessoal vai estar todo lá, pô. Falei, paga uma pra mim. Ai, nossa, Mota, você leva maldoso. A lei hoje, por favor? Levo, pronto. Pode deixar que eu levo. Amizade é tudo, né? Que bonito, que bonito. Que bonito. Somos um time. Obrigado. É isso aí. Estádio 97 chegando ao final. Fechado, a gente volta amanhã às 5h30 no Sombra. Oi, diga, mano. Deixa eu só aproveitar aqui e mandar um salve aqui também pro CEO da Toca aí, o Felipe.

Bora Trance. Edição especial 27 e 28 de maio em Suzano. 30 horas de festa, dois palcos. E os melhores DJs: Jano do México, Pragmatics e Heterogênesis da Argentina. E mais: Ica Amaral, Harmônica, Fenombox e Aragão. Bora Trance. Informações: facebook.com/BoraTrance. Venha juntar raízes, junte-se a nós. Apoio: Energia 97, Focas Home Studio e Onsky Produções. Bora Trance. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos. Por isso, o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família. Porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Prêmios! Energia 97. Olá, aqui é Léo Novaes do PR de Embu das Artes. Nós do PR de Embu das Artes e região acreditamos que a solução para o desenvolvimento da nossa região é conectar a política do Congresso Nacional com as pessoas. Enquanto muitos políticos só pensam neles próprios, nossa cidade perde a oportunidade e nossa região perde a força. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Como cada um de nós, a pessoa com deficiência intelectual está na vida para o que der e vier. E há tanta vida lá fora. A pessoa com deficiência intelectual tem todo o nosso apoio. Mas é para ir para o mundo que a gente quer apoiar. Afinal, as coisas estão no mundo. E a gente só precisa viver. A PAI de São Paulo. Apoio Cidadania. Ligue 5080-7000. Guilherme Gazola, prefeito de Itu. As marcas das administrações do PTB são a modernidade, transparência e respeito ao cidadão. Isso não é discurso, é verdade. É assim que queremos construir um novo país, com a participação de todos. Acredite nessa ideia. Vamos juntos. Aqui é PTB. Portas abertas para um novo Brasil. Agora é pra valer. 14 PTB. Music. Energia. Energia. 97.7. More music right now. Energia. A energia que te move. Agora na energia. You start dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite. Boa quarta-feira pra você, ligado aqui na Energia 97. No ar, mais um Night Sessions. É o fino da House Music, tudo que bomba nas baladas. Hoje, com André Ponciano aqui nas picapes. Fala, André. Boa noite, Rogério. Tudo boa noite a todos os ouvintes do Night Sessions. Vamos bombar música boa a partir de agora, né, André? Agora. Tá no ar aqui, então sobe o som, André Ponciano na área. Night Sessions. Shouts it at the drone, and I'm getting in my zone. So pardon me, so pardon me. Some time.